Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 29 de janeiro de 2023, nós estamos aqui no estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos, transmitindo o programa Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso, sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Eduardo Ribeiro, que vai conversar conosco. Nós vamos bater um papo aqui sobre mediunidade. Então aí prepare as suas perguntas, as suas colocações, entre aí nas nossas mídias, né? O telefone hoje não está funcionando porque o Tião está em recuperação, né? Programa de gente velha mesmo assim, esses tempos atrás era eu que estava em recuperação, a semana passada era o Rui, agora hoje é o Tião, amanhã a gente não sabe quem que é, né? Mas é assim mesmo, então a gente está acostumado já. Então entra aí nas nossas mídias sociais para participar do nosso programa. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Importante é não desencarnar, né, Jorge? Exatamente. Então a gente deixa já um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos vivencianos que estão aqui conosco, as rádios que estão conectadas conosco, a gente já deixa um bom dia aos ouvintes da rádio Espaço Espírita Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. Então a gente já deixa um alô aos ouvintes e às rádios que estão em parceria conosco. A gente tem aqui assistindo a gente, retransmitindo o vídeo na Web TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, Santa Catarina, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande, o Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande também, e estamos no Twitch e, além disso, no nosso Facebook, que a gente já tem o pessoal participando aqui conosco. A gente tem aqui participação, quem já está ligado conosco aqui é o Rodolfo Alexandrino, mandando bom dia, irmãos vivencianos, que tenhamos um excelente programa. O Aécio César aqui, um ótimo domingo para todos. A Valéria Pleizan, manda bom dia à equipe linda do Vivência. Bom dia, queridos irmãos da família vivenciana. E bom dia, Luiz Eduardo, um excelente domingo para todos. O José Aria Morim, mandando aqui um bom dia também, família vivenciana, desde Natal, Rio Grande do Norte. O José Morim está sempre com a gente aqui. A Eli da Silva também mandando um bom dia. O Matheus Yamamoto, bom dia, Brasil, aqui lá do Japão. Então é boa noite para você, né, Matheus? Aí funciona um bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente tem aqui a Marlene Leal, mandando um bom dia, muita paz. A Tina Neca, o Daniel Assis, né, de Rosa de Assis, lá de Goiânia, que sempre participa conosco. Um ótimo domingo. A Cláudia Oliveira, Claudinha. O Rubens Santos, que eu tive o prazer, Jorge Rui, de participar ontem da live, né, que teve em espanhol, castelhano, lá para Iberoamérica Espírita. Muito legal o projeto que o Rubens toca lá. É. E, eu não sei porque ele convida eu, porque meu espanhol é aquela coisa, né? Não é fácil entender aquele pessoal lá, né? Até o Rodrigo estava difícil, que está falando em espanhol. Bom, se eu comecei a falar difícil, então tá melhorando, então. O Rubem aqui, que fala português também, ele está lá do Uruguai. Mando um grande abraço e obrigado pelo convite. E vale a pena vocês assistirem, entrarem, quem fala ou quem está aprendendo espanhol. É muito importante espalhar a luz para o resto da América Latina, né? Porque a América Latina tem muita dificuldade em entender o português, né? E o Rubem faz um trabalho, um trabalho parecido com o Paulo de Tarso, né? De levar o evangelho para outras paragens aí, e também para outros países, nossos irmãos latinos. A gente tem o João Gonçalves, também lá de Paulista, a Deise Chiacchirini. O Chiacchirini. Obrigado. Obrigado, Carlinhos. E o Rubem aqui é muito bom. O espanhol do Rodrigo, sim. Obrigado, viu, Rubem? Um abraço a toda a equipe. Seu espanhol é muito bom, ele está dizendo, viu? É, então. Então por isso que eu não entendi nada. Olha, tá de sacanagem comigo, tá me bulinando aqui. E a Marlene Leal, então, para finalizar. Olá, família vivenciana, bom dia, muita paz. Obrigado a todos. O Jorge, tem o WhatsApp aí? O WhatsApp aqui, quem já entrou aqui conosco também, Maria Auxiliadora do Anjo Ismael. Todo dando um bom dia, o Marcos Sugai, lá de Santos também. Seu Rui, que bom vê-lo, bonita camisa. Né? Acho que o Marcos, um Rui, abraço, se Marcos. Se quando a gente for em Santos, você não levar uma camisa pro Marcos, não vai ter graça nenhuma, porque os elogios que ele faz para suas camisas não tá, né? O Iramir também, nosso querido Iramir, lá de Salvador, excelente programa, um ótimo domingo para todos nós da família vivenciana. E o Marcos também está desejando aqui melhoras para o Tião. Pois é, isso aí, Rodrigo. Passa aí para o Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Rui. Rui também está recém saído de cirurgia, né, Rui? Convalescendo. É a primeira vez que eu saio de casa é hoje. Então, não é? Bom dia, Jorge. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Eu achei legal, o Rodrigo, você falar que ainda bem que não desencarnou, não desencarna, né, Jorge? Você tem medo de morrer? Não, é por isso que eu não medo de morrer a gente, todo mundo tem, né? Não. Não medo de morrer, mas eu tenho medo de ir pro telefone, pra falar a verdade. Purgatório. Não, o pessoal não entende. Não quer ir para Umbral, então. Não quer ir para Umbral. O pessoal não entendeu. Explica aí, Jorge. É que todas as pessoas que já foram pro telefone aqui, todos já desencarnaram. A não ser os que saíram antes, né? Tem quatro, né? Teve uns que saíram antes, quando eles viram que o negócio ali era meio de tá à porta, né? Aí saíram fora. Depois aí, que ficou sabendo. É. O Tião é corajoso demais. E o gozado, Rodrigo, quando o Jorge colocou lá no telefone, mandou pra dentro de uma vez, falou, não, vem pra cá, Carlinhos, porque o mais velho daqui sou eu. Então, vamos tirar, eu e o Rui. Vamos tirar o Carlinhos de lá, se ele vai primeiro. Aí vamos falar, pô, você quer se livrar do Carlinhos, põe no telefone? Oh, meu Deus, que bom. Queridos irmãos e irmãs, vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, porque nós vamos ver uma mensagem do Jorge Reis em seu Minutos de Reflexão da editora Dionísio. É o item 72. Se a qualquer tempo um irmão bate à tua porta a te procurar, é porque na tua casa tem o alimento do corpo ou da alma para lhe saciar. Que possamos estar sempre a postos e dispostos a servir. Vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nesta manhã abençoada. E recebemos nosso querido irmão Luiz Eduardo Ribeiro, que vem nos falar sobre os trabalhos mediúnicos nos centros espíritas. e vamos envolvê-lo com carinho para que possa transmitir tudo aquilo que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, Senhor, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Trabalhos Mediúnicos nos Centros Espíritas. E nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é ex-presidente da USE de São José dos Campos e também do Centro Espírita Divino Mestre. É palestrante e é voluntário também do Centro Espírita Divino Mestre. Participa do Departamento de Mediunidade da USE, a União da Sociedade Espírita em São Paulo, e é conselheiro do Conselho Municipal da Paz de São José dos Campos. Bom dia, Eduardo Ribeiro, Luiz Eduardo Ribeiro. Para nós vai ser Eduardo Ribeiro. Pode ser, como quiser. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos entrar logo no assunto. Mediunidade. A mediunidade é justamente uma das coisas que criam muita dificuldade, tanto para os espíritas como aqueles que não são espíritas. Tem muitas pessoas que não entendem, que não sabem que a mediunidade ela é de todo mundo, não é só para espírita. E o que é essa mediunidade, Eduardo? Bom, então, primeiramente, um bom dia a todos, aos meus amigos vivencianos que estão aí nos ouvindo nas diversos lugares que foram citados, que é fantástico o quanto que está espalhado a rádio, isso é uma benção. Então, eu só vou retificar uma coisa, Rui, eu não estou mais no Conselho da Paz, a gente substitui, hoje, agora está o Rafael, tá. Que é o vice-presidente da USE de São José. Ainda é o... Quem é o presidente? O presidente agora da USE São José é o Daniel Camasmin, né? Ah, não, mas estou dizendo do Conselho Municipal. Quem está presidindo lá, eu acho que não sei quem está nesse momento, mas quem está representando a USE lá agora é o Rafael, que é o vice-presidente da USE de São José. É só por curiosidade, nós que criamos esse Conselho da Paz há muito tempo, né, Jorge? Você lembra que nós estávamos lá na... Eles executam um bom trabalho. Na primeira vez do... Eles executam um bom trabalho lá. Nós estávamos naquele primeiro Revelando São Paulo, né? Uhum. Foi onde começou com o Toninho Macedo, que era do governo do estado, ele que começou com esse Conselho da Paz, que era o hasteamento de uma bandeira branca. Né? Que fantástico. Então, seguindo aí para a pergunta, a mediunidade, na verdade, é uma condição humana. Humano e espiritual, a gente até pode dizer assim, né? E não é inerente à doutrina espírita, não é inerente à Umbanda ou qualquer religião ou doutrina. Ela é inerente ao ser humano, é uma condição da pessoa. Então, ela pode se manifestar em crianças, jovens, adultos, velhos, em qualquer idade, sim, em qualquer gênero, em qualquer local, país, sem nenhum privilégio ou restrição. Isso pode acontecer. E o interessante é que parece-me só que a doutrina espírita é que cuida dessa parte da mediunidade aqui no mundo ocidental, né? A gente vê que tem muitas religiões que, se falar em mediunidade, eles são capazes de brigar com a gente, né? É verdade. Na verdade, existem várias doutrinas que tratam da mediunidade, mas a doutrina espírita, ela trata de uma forma sistemática, ela procura educar, desenvolver, estabelecer critérios, estabelecer a forma de se trabalhar com ela na casa espírita, de uma maneira que resguarde a seriedade, a ordem e a segurança para as pessoas que vão estar atuando. Tá, mas e por que que no centro espírita tem os trabalhos mediúnicos? Ele é o contato com os seres espirituais. E a doutrina espírita, ela veio através da mediunidade. Sim. Ela era uma mediunidade, aliás, por meninas, né? E essas meninas, através de um dos fenômenos mediúnicos, respondia, quer dizer, dava vazão aos espíritos para que eles respondessem perguntas lá de Allan Kardec. E dali para frente, as casas espíritas começaram a adotar a mediunidade como uma forma de intercâmbio, assim, tanto para obter informações como para auxiliar os seres espirituais que precisam de ajuda. Eu costumo dizer nas minhas palestras aí que nós temos, vamos dizer, pessoas com problemas físicos, que aí vai para o hospital cuidar da parte física. Nós temos problemas na parte mental, de pessoas também que têm que ir para hospitais. E temos aquelas pessoas que no centro espírita tem que vir porque o problema dele é espiritual. Isso. E como é que a gente faz para as pessoas entenderem que tem problema espiritual, que resolve-se muito rapidamente no centro espírita? Olha, esses problemas todos que você falou, todos eles podem ter alguma vertente que é da área médica. Sim. Questões psicológicas aí, tem aí o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, as questões físicas também tem lá suas condições médicas. Agora, a casa espírita, ela vai trazer um conforto para a pessoa, um consolo também, por várias questões. Uma delas são as questões da obsessão, é claro, né? Onde ela procura, de uma forma amorosa, realizar um entendimento do ser espiritual que estaria ali gerando esse impacto, porque sempre tem uma razão de ser, ninguém vai querer obsediar o outro sem ter alguma razão, né? Então, essa razão é conversada, é esclarecida e tal, e até que ele se convence de tomar um outro rumo. E aí a pessoa, então, acaba ficando mais tranquila com relação a isso, só que ela tem que trabalhar a fonte de que causou esse relacionamento obsessivo, né? Porque muitas vezes essa fonte está no comportamento da pessoa, então ela precisa trabalhar o seu comportamento. Aí a doutrina espírita ajuda através dos cursos, dos tratamentos, das conversas, os atendimentos fraternos, para que a pessoa possa se reconhecer. Sim. Aí dentro, de fazer a sua reforma íntima, trabalhar a sua a questão da moral, etc., né? Porque a mediunidade, ela é uma situação de sintonia, Rui. O que quer dizer isso? Os seres espirituais, eles conseguem entrar em intercâmbio com as pessoas por uma sintonia, um processo de sintonia. O Rodrigo sabe bem o que é isso. O que é isso? É quando a índole, o jeito da pessoa, a forma de pensamento, suas emoções, sentimentos, tem alguma relação com o do espírito. Então, aí se estabelece sintonia e o espírito consegue se manifestar através daquela pessoa ou consegue agir sobre aquela pessoa. Portanto, um processo obsessivo sempre tem ali alguma relação do ser encarnado com o ser desencarnado. Então é preciso trabalhar os dois, não só um. Não adianta você ir lá no centro e pedir para o centro resolver a sua questão de obsessão se você não se resolver também, porque na sequência poderá vir até a continuidade de até outros espíritos virem a causar os mesmos problemas, né? Porque a gente observa que eu já tive contato com várias pessoas onde a pessoa daquela igreja teve problemas mediúnicos e expulsaram aquela pessoa da igreja porque ele estava criando problema. No centro espírita, a gente não faz isso, né? Não, centro espírita não expulsa a pessoa, ela vai ajudá-la até resolver. Os centros espíritas são bem persistentes e muito amorosos para resolver, para ajudar, para trabalhar essas questões. Sim. Das pessoas. E isso independe da religião dela também. Nenhuma casa espírita vai querer que a pessoa seja espírita para poder ser tratada na casa espírita. Pelo contrário, ela está aberta a qualquer um que precise desse auxílio, desse amparo de ordem espiritual. É, e a gente vê que nós temos sido, e nós somos muito combatidos por causa de lidar também com a mediunidade, né? É porque ainda existe um certo preconceito, né? Esse preconceito vem lá da Idade Média, quando os médiuns, que eram conhecidos ali como feiticeiros, bruxos, etc., eram mortos ou eram supliciados, porque eles traziam da espiritualidade, através dos espíritos, informações que a ordem daquela época não queria ouvir. Então, eles eram mortos. E daí ficou esse ranço e que se arrasta praticamente até hoje. Quando você é médium, a pessoa já te olha com um olhar diferente, às vezes até com algum, vamos dizer assim, com algum desprezo ou com algum medo, né? Lembrando, né, Eduardo, que a Joana d'Arc foi para a fogueira exatamente por causa disso, né? Porque Joana d'Arc era médium e a igreja julgou ela como se ela fosse satânica mesmo, porque ela conversava com os mortos. Agora, a gente pode retroceder um pouco ainda nisso aí, lá em Hebreus, lá. Esqueci até que é o capítulo 9, alguma coisa assim, que fala que não pode conversar com os mortos, né? Que é proibido conversar com os mortos, né? E ali é interessante que essa passagem, ela não se pega o contexto dela para ver, só pega a letra que está ali escrita. Só pega o finalzinho, a última linha, né? É, não pega o contexto, porque o contexto é totalmente uma informação que eles estão querendo saber, né? Estão querendo saber a informação, que é Paulo que fala, que coloca, né, essa informação, que eles porque como eles pensavam que eles iam ter que morrer duas vezes, né? É. Pensava que ia ter que morrer duas vezes, que é o caso da reencarnação também, né? E na realidade ali ele estava falando, não, depois é que vem o julgamento, mas morrer duas vezes não quer dizer o que as pessoas ficam pensando. Eles estavam questionando, era sobre, se eu morrer, depois eu vou ter que morrer de novo? Todas essas coisas assim. E ele responde que, né, o homem é dado a morrer somente uma vez. É a mesma coisa do que nós estamos falando aqui agora também, dessa conversa. Porque ao mesmo tempo que Moisés proibiu foi você ficar fazendo feitiçaria. Proibiu foi um monte de coisa assim, porque na realidade ele mesmo procurava as pessoas para conversar. E ele era o principal médico que tinha todos. Sim. Né? E tinha os oráculos, né? E não só os oráculos dos egípcios, mas também os oráculos da Grécia, que é aquelas pisídia, né? Que era mediunidade, né? Também era um tipo de mediunidade. Pitonizes, isso, uhum. que recebia espíritos que não eram tão bons e orientava as pessoas, e as pessoas dependiam disso. Eram procurados, né? Como é hoje, os políticos, os guerreiros, generais iam lá procurar saber como que ia ser a campanha deles, né? Era um pau de Mas Paulo, questão do Paulo tirou um demônio de uma lá, né? Que a comunidade dependia, estava tão dependente dela, né? Que se revoltou contra ele, né? Quando tirou o demônio dela, né? Que não é um demônio, a gente sabe que são espíritos inferiores que estavam influenciando a mediunidade dela e todo mundo dependia das consultas. Eu acho que é nesse caso que o Jorge está falando. Isso é sujeito até hoje de casas espíritas que são focadas em torno de um médium, e esse médium vira ser obsediado, né? É o que a gente chama de fascinação. E vir em um espírito querer passar as ideias particulares dele, ao invés de passar as ideias divinas, né? Sim. Mas a questão ali de Moisés é que as pessoas estavam utilizando a mediunidade para interesses próprios, para coisas assim frívolas, né? Para coisas que não tinham seriedade. Aí foi isso que Moisés proibiu. Porque não tem como você proibir um fenômeno que é um fenômeno físico, né? Um fenômeno que é interno da pessoa. E outra coisa, se ele falou isso é porque as pessoas conversavam mesmo, né? É, porque se ele proibiu é porque proibiu alguma coisa existente. Né? Como é que ia proibir? Então é a mesma coisa que eu falar. Agora, a partir de hoje, está todo mundo proibido de voar aqui. Pô, Ninguém voa, para que eu vou proibir? Então, né? Então, se ele proibiu, é porque tinha alguma coisa errada, não no sentido de você conversar, no sentido da maneira, do método que era utilizado, né? Que era muito... Que se você sai de um local do Egito, onde isso aí era a coisa mais comum, consulta ter toda hora, e você vai para mudar totalmente, tentar mudar a cabeça do povo, pô, você tem que disciplinar de alguma maneira. Então... Ele começa a fazer uma disciplina. Agora, é interessante o seguinte, né? Que quando Jesus chega, Jesus convoca Moisés e Elias. Os dois já tinham morrido, né? É. Aí o seguinte, aparece os dois ali e Jesus fala que Elias já tinha vindo e as pessoas tinham sacrificado ele, que era João Batista. E todos os apóstolos que estão ali entendem que é de João Batista que ele está falando. Está em qualquer Bíblia que a gente for pegar. É, se isso aí não for reencarnação, né, não existe. E se não for? Então a gente pega nessa passagem, a gente pega duas informações preciosas. Uma, Jesus convoca os mortos para conversar. Portanto, é uma mediunidade. É mediunidade. Ela, foi uma sessão mediúnica que Jesus fez ali. Não tem dúvida não nenhuma. Tem. Né? Uhum. É, tinha o doutrinador, que era ele... Tinha os médios que chegaram, tinha o médium, que tinha o doutrinador que era ele, tinha o médium que era ele, tinha os espíritos que vieram e tinha a plateia que eram os apóstolos que estavam vendo, né? Exatamente. Os assistidos estavam lá também. E ele deixa bem claro ali duas coisas interessantes. Conversar normalmente, conversou com os mortos, né? Que se achava que era mortos, mas eram espíritos, a gente sabe que não é morto. E também... da reencarnação. Ele mostra, nessa passagem, ele mostra duas coisas interessantíssimas que estão na Bíblia ali o tempo todo, a gente não enxerga porque a gente não quer. Exatamente. É, então a passagem da transfiguração, né? Que é a passagem que cada religião tem uma interpretação diferente. É, mas ali, eu acho o seguinte, que ali não tem, você não tem que interpretar. Está escrito aquilo ali, como é que eu vou interpretar uma coisa que está clara? Ele fala, a partir da hora que ele fala que Elias é João Batista, que João Batista é Elias, os apóstolos, está lá escrito na Bíblia, os apóstolos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Que interpretação que tem que dar aí? É. Não tem interpretação ficou muito nenhuma. Claro, não tem interpretação. Se o mesmo espírito nasceu com duas personalidades diferentes, é porque existe a reencarnação. E na frente, e se está conversando com ele ali, ele está ali aparecendo, é um fenômeno mediúnico. De aparição. E na frente ele ainda fala... Vocês querem saber? É de João Batista. Ele era João Batista mesmo. Jesus não fala... Duas passagens Jesus fala isso. Quer dizer, para mim o pior cego é aquele que não quer ver. Porque tem questões que a gente pode interpretar. Né? Maria era virgem ou Maria não era virgem quando Jesus nasceu? É questão de interpretação. Muitas vezes, tudo bem. É questão de você buscar história, de você ficar criando coisas orientais dentro do ocidental. É, agora... Você, isso aí que está escrito ali na Bíblia não tem questão de interpretação, está ali. Né? Jesus foi crucificado? Foi crucificado. Tem interpretação nisso? Não tem interpretação nenhuma. Ele foi crucificado e morto na cruz. Então, está escrito isso lá. Se eu acredito na Bíblia, é isso. Agora, eu tenho uma Bíblia na frente e nos pontos que eu não preciso interpretar, eu vou buscar interpretação? Para quê? Buscar interpretação se está claro e objetivo ali, cristalino, que realmente foi aquilo. Então, eu agora vou interpretar. Exatamente. É. Mas a gente observa que isso aí cria uma série de dificuldades, né? Porque essa mediunidade que está tão presente, são poucas aquelas religiões que procuram entender essa coisa toda da mediunidade, que é muito bonita, inclusive Paulo de Tarso, ele fazia suas reuniões mediúnicas. Exatamente, e tem em todas as religiões tem mediunidade. Tá na, a gente vê aí na televisão toda hora. Agora, querem tampar o sol com a peneira? Eles estão fazendo isso e dizem que não é? Sim. Então. E o mentor, entendo como mentor, o próprio Estevão, né? Uhum. Das cartas, das epístolas, que foram as primeiras psicografias que estão na Bíblia. Então, a própria psicografia faz parte da Bíblia, né? Porque todas as epístolas que estão lá, né? Foram influenciadas por Jesus, pelo intermédio de Estevão. Então, que nem aquela psicografia de Chico, quando ele está lá no lado espiritual, recebe a psicografia de outro nível mais alto, como Emmanuel recebendo de Paulo e assim vai, isso, né? Isso mesmo. O fenômeno mediúnico é mais complexo do que a gente imagina, né? O fenômeno mediúnico, ele também ocorre lá no mundo espiritual, porque existem as diversas camadas evolutivas de espíritos. Daí um espírito mais elevado, para se comunicar com um grupo de espíritos menos elevados, ele existe um fenômeno mediúnico. Algum dos espíritos ali vai servir de intérprete, né, porque a distância é muito grande. Aqui, nós encarnados, o nosso corpo... segundo alguns estudiosos, né, Rui, segundo que já estão pesquisando bastante, porque existem muitas coisas aí científicas aí sendo tratadas de forma científica, que é através do nosso órgão pineal, a epífise, né, é um órgão que seria uma antena para receber os pensamentos do mundo espiritual. Então, onde que está o radinho de comunicação mediúnico? Está na nossa cabeça. Ele está aqui dentro, então a gente vai receber mesmo, não tem como tirar ela e jogar fora, que aí nós vamos ter outras consequências, né? Mas a gente recebe, interpreta através do cérebro e podemos falar, ou podemos enxergar, ou podemos ouvir, depende da área do cérebro que estiver sendo excitado ali pelas informações. E é orgânico, né? Totalmente orgânico. Então, a pineal, todos têm. Todos têm a pineal, né? Que os indianos falam terceiro olho, mas está aqui e aqui, mais ou menos. Está nessa cota aí. Então, e todos têm. Ou seja, todos têm a capacidade de receber inspirações, receber pensamentos do lado de lá, né? Quando a gente faz uma oração, não deixa de estar atuando nessa faixa, né? E se conectando com a espiritualidade. Exatamente. E isso tudo se processa na conjunção do corpo físico com o corpo espiritual, que acaba estabelecendo esse contato. Então, é como assim, vamos supor que você tem amigos em outro país. Você tem vontade de conversar com esses amigos. Você tem necessidade algumas vezes. Então, hoje você pega um celular e fala com a pessoa que está longe, que está em outro local, né, em outro país. Quando você está ali no mundo espiritual, você também quer conversar com seus amigos que ainda estão encarnados. A relação ali que existiam entre as pessoas não muda. Um familiar continua tendo o mesmo amor e carinho, a mesma vontade de entrar em contato e assim por diante, né? E aí ele vai utilizar dos meios que ele conseguiu. Os meios que existem é a mediunidade. Então, os espíritos querem auxiliar aqueles que estão encarnados a desenvolver, através, com todo respeito, porque cada um tem que trabalhar o seu próprio desenvolvimento. Então, eles vão utilizar da mediunidade de quem estiver disponível. Né? Você viu o filme do Arigó, né? O Arigó, ele nem conhecia a mediunidade, aliás, nem queria tê-la, não é isso? Mas se rendeu a isso e realizou aquele trabalho maravilhoso. Então, o espírito ali, ele tinha um objetivo maior do que curar as pessoas, que o objetivo era demonstrar a existência desse contato do mundo espiritual e da influência que ele pode causar. E o interessante dele, que é muito legal a gente falar sobre esse ponto, Eduardo, que você citou do Zé Arigó, que é o seguinte, ele foi estudar também, né? Ele andava com o livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Então, mesmo ele não era uma pessoa ignorante, né? Ele era uma pessoa simples, mas não era ignorante. E ele foi estudar e fundou o Centro Espírita, né? Que existe Exatamente. Até hoje. Então, tanto que os filhos aí são espíritas. O que teve aqui conosco foi um programa maravilhoso, né? Que teve aqui conversando com a gente. Foi um programa fantástico aí, ele esclareceu, nossa, contou tanta história além daquelas que estão no filme. O que acontece muitas vezes também é que a gente sabe que todo mundo é médium, ou todos são mais ou menos médiuns. Agora, médiuns ostensivos só são alguns, que são aqueles que realmente têm uma tarefa a ser desenvolvida. Agora, se nós temos uma certa sensibilidade em alguma coisa, se você tem aquela voz interior, só para a gente saber, porque tem gente que acha que é um tijolo, né? não tem nada. Todo mundo tem. Se você tem aquela voz interior, se você tem uma intuição, uma inspiração de vez em quando, isso é mediunidade. A gente sente muitas coisas sem necessariamente ser um médium ostensivo. Agora, médium ostensivo são aqueles que vão trabalhar. O que acontece muita gente, que muita gente quer procurar o centro espírita para chegar lá, ele quer ser médium. Não, eu vim aqui para mim ser médium. E não é assim que funcionam as coisas, né? Não. A mediunidade, ela pode ser desenvolvida e educada. E ela se manifesta, existe a eclosão da mediunidade que pode ocorrer em qualquer etapa da vida de uma pessoa, até na infância, né? Na criança, e no velho também pode acontecer. Aí a gente depois aqui a gente comenta sobre a mediunidade nessas idades, né? Mas aí, feito isso, um processo que o centro espírita auxilia é o de ajudar essa pessoa através do estudo e através da prática, né? Através nesses cursos, onde aí a pessoa vai ter uma segurança maior no uso desse fenômeno que ela tem, que é a mediunidade. E a casa espírita, então, ela estabelece ali atividades, trabalhos que têm objetivos específicos. Objetivo de auxiliar seres que estão precisando de ajuda no mundo espiritual. Porque uma grande quantidade de pessoas, quando falece, elas entram para o mundo espiritual sem se reconhecerem ali enquanto espíritos já desencarnados. E elas vivem ali toda a dificuldade que levou elas no falecimento, né? Muitos falecimentos são falecimentos assim bem traumáticos, né? Com doenças ou acidente. Então elas levam esses sentimentos para o mundo espiritual e aí elas precisam de auxílio. Lá os seres do mundo espiritual tentam auxiliá-las, é claro. Mas é aquela questão da sintonia. Elas estão presas numa sintonia tão pesada que os seres espirituais não conseguem entrar em contato com elas por causa do diferencial de sintonia que existe entre eles. Aí a casa espírita, através das suas reuniões mediúnicas, que onde as pessoas estão encarnadas, elas têm uma sintonia mais próxima daquele que desencarnou, carente desse auxílio. Daí essa mediunidade é muito utilizada para auxílio desses espíritos, né? E tem outras finalidades também. Tem a finalidade de trazer informações, psicografar livros, psicografar informações. E tem médiuns aí que psicografam livros ou músicas e nem sabem que, na verdade, estão psicografando, né? Eles têm uma ideia de que foi uma coisa estranha que passou pela cabeça deles de uma forma muito rápida, sem ele pensar muito. Mas o que está acontecendo é mediunidade. E a gente pode considerar, Luiz, a psicografia como uma evolução, uma revolução que trouxe, por exemplo, Kardec utilizou, quando chegou na psicografia, começou com o cestinho, né? Uhum. Quando chegou na psicografia, isso causou um impacto, né? Uma evolução para poder receber as informações? Podemos considerar assim? Eu acredito que sim, porque você conseguia passar, reter aquelas informações escritas e documentá-las. Por isso é que ficou melhor. E o tempo em que se usava aquela cestinha, a cestinha era moroso. Eu não sei se você viu na história do Espiritismo, ela não ia escrevendo assim, dando uma sequência como é uma escrita. Ela ia virando o papel e fazendo uma espiral, que devia ser uma loucura para depois pontos, você ler sem aquilo. Sem pontos, sem vírgula, sem nada. Imagine a letra que deveria ser com, aquela, com aquele lápis. E a pessoa que ia ler, ela tinha que ir fazendo assim para ler e depois girar. Então, é um método complicado, né? E aí a escrita veio a documentar, ganhou uma velocidade maior. A psicofonia imprimiu uma velocidade ainda maior, só que ela não gera um documento. Depois, com o gravador, com esses outros recursos modernos, né, daí até a gente consegue gerar documentos aí, porque você grava e depois você transcreve. Que a psicografia, se a gente for ver, né, Eduardo, talvez ainda seja a mais... Não é autêntica, senão a gente ia achar que as outras não seriam autênticas, mas aquela que consegue... Levar uma autenticidade. Porque você, às vezes, o espírito assina. E a assinatura do Espírito, você reconhece que o Espírito assinou. Tem aquele caso do Chico, que a assinatura do Espírito foi levada a juízo, né? E aí foi incluído como prova ali. Você vê, eu trabalho com a Fernanda lá na casa da Marcela, que faz psicografia de cartas consoladoras. Muitas, depois que ela assina, muitas pessoas vêm trazer a identidade da pessoa e olha, fala, ó, tá igualzinho a identidade. É. Né? Então você vê que, você fala, poxa, onde é que a pessoa pode imaginar que era assim que eu assisti. Então, e às vezes não é só a assinatura, né, Jorge? É. Às vezes a própria caligrafia também. É muito mais difícil a caligrafia. Claro, é mais, você está falando, está certo, né? Porque, por exemplo, se o médium for... Ele tem que ser meio escrita direta para ele mecânico, né? Para poder ele fazer a caligrafia igual. Então, é muito tempo que ele vai ficar numa mensagem. O que mais a gente conhecia que fazia isso era Chico, né? De vez em quando. A maioria das cartas de Chico não era com a caligrafia do como é que se diz? Do desencarnado, não. A não ser... agora, o estilo muda totalmente. Tanto que a universidade, não sei se é a Universidade de Minas, que estudou Humberto de Campos, Emmanuel e André Luiz, e constatou realmente que eram três pessoas totalmente diferentes. E quem escreveu foi o mesmo médico, foi Chico Xavier. E foi uma inteligência artificial. Exatamente, foi um computador que analisou. Utilizou um algoritmo de aprendizagem de máquina, que leu os textos de todos, pegou todos, alguns textos de Emmanuel, de André Luiz e de Humberto Campos, e aí ele fez lá alguns cálculos de linguagem natural para verificar se o autor ele tem compatibilidade com ele mesmo e se é diferente de um para o outro. Exatamente. Se tinha diferença de um para o outro. E chegou na conclusão que sim. Né? Isso é muito legal esse estudo. Quando eu escrevia, quando eu comecei a fazer livro psicografado, sempre o meu mentor foi o Aurélio Augusto. Então, ninguém conhecia o Aurélio Augusto. Então, você chega e você vai escrever e ninguém pode falar nada. Quem que vai falar alguma coisa? O Aurélio Augusto é um espírito que está passando mensagem. Então, se for eu que estou escrevendo... E se é o meu espírito do Aurélio Augusto, qual é a diferença que vai fazer? Então, não dá para você. Mas aí, quando a Marcela veio para... Aí você paga. A Marcela existiu. Aí você tem... Aí a Marcela existiu. Tem gente que um monte de gente conhece ela. A mãe e o pai estão vivos. Os avós estão vivos. Os amigos estão vivos, né? Quando a Marcela veio escrever... E uma jovem. Uma jovem e eu velho, né? Digamos assim. E eu vou escrever... pelo espírito da Marcela. Então, é um compromisso que você tem, que você tem que ter fidelidade, porque senão o pessoal vai desmascarar. Fala, o que é isso? Quem está escrevendo é você. E quando a Fernanda começou a pegar os textos, ela falou que cada texto que ela pegava, ela ficava mais emocionada, que falava, poxa, Jorge, é minha filha que está aqui falando, né? Então, você tem que mudar. O estilo tem que ser o estilo do espírito, e não o seu. É claro que tem, quando a gente pega, se você pegar um livro de qualquer médium, você vai pegar terminologias que você vê, essa terminologia é usada pelo médium sempre, não tem problema nenhum. Agora, dentro do contexto todo, você vai ver que são espíritos diferentes que estão escrevendo. É, por isso que a psicografia ela é bem autêntica, assim, digamos, desse ponto, que você consegue... Agora, quando a gente está dando passividade também... Tem muitos médios que mudam totalmente a voz, que a voz dele fica parecida. Embora que está cheio de gente querendo imitar a voz de Chico Xavier. A gente sabe disso, né? Está cheio de gente. É interessante, que eu sempre falo desse livro, mas eu gosto de ressaltar, que é o livro chamado A Vida Triunfa, do irmão da Marlene Nobre, que ele fez um estudo, né, com as 45 cartas do Chico, vendo também as personalidades, analisando cientificamente, entrevistando as famílias, e é um resultado, ele mostra graficamente o resultado de quantidade de nomes que tem nas cartas, e a quantidade que a família tinha conhecimento e que não tinha conhecimento, e é incrível, né, que ele ressalta a personalidade de cada espírito, é diferente de uma para outra. Agora imagina Chico Xavier, que fazia o trabalho, isso na década de 70, 75, 74, 75, que eles fizeram essa compilação. Ele estava recebendo toda semana fazia o trabalho, sexta e sábado. Recebia várias pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas que iam buscar a carta, que ele não conhecia, não tinha como saber. É. E aí eles ainda calcularam, fizeram um índice por informação que ele tinha possibilidade de ter conhecimento ou não. E 100% das cartas ele teve acerto nos nomes e tudo mais. E o método lá do Chico, não havia coleta de informações prévias, né? A pessoa chegava, entrava na fila e participava lá e já... Tinha uma entrevista, né, para eles fazer a conexão. Eu acho que o Jorge até pode explicar o porquê da entrevista, mas ele não pegava nenhuma outra informação, né? Porque existem alguns que a gente até pode colocar, porque a gente tem que ser sério na análise, não é? Não é porque veio do espírito, eu devo aceitar, porque é como se fosse um Deus. Nada disso. Um espírito é uma alma humana como qualquer outra. Então ela é passível, sim, deve ser analisada, deve ser verificada. Ou seja, se você veio uma informação do espírito, a gente tem que ver se aquilo é um absurdo ou se não é, se tem alguma relação. Então, eu costumo acompanhar a Fernanda também, porque eu faço análise do eu faço um dos livros que eu estou lançando agora aí, que vão ser... Não, no livro, no último livro da Marcela. Ele está falando para a gente identificar se o médium é sério e se o médium não é sério. É difícil pra caramba, porque geralmente os médiums estão longe da gente, você já percebeu? É. Um médium desse, que ele é público, ele está longe das pessoas. As pessoas estão vendo ele, mas ele... Quer dizer, as pessoas estão vendo, mas não conhecem ele. Só conhece aquele médium que está lá longe. Então é difícil você chegar e ter um médium... Nossa, aquele médium está fazendo cada coisa legal, cada coisa bonita, mas você conhece ele? Pois é. Não, entendeu? Então é muito difícil. Então eu falo, lá ela coloca como identificar... Como identificar, eles fazem esse trabalho dentro, como identificar os médiuns? Primeiro, conhecimento pessoal. Você tem que conhecer, para você autenticar mesmo, você tem que conhecer ele pessoalmente. Ah, mas eu não consigo, a maioria da gente não consegue. Então vai no trabalho que ele está desenvolvendo, como que é o entorno desse trabalho que ele está desenvolvendo, aí qualquer um pode descobrir, né? Isso. Agora, dizer para mim que é enganado, igual o médium que aconteceu, que não era espírita, tá bom? Aquele médium lá que era estrupador lá não era espírita, não. Todo mundo pensa que era, não era espírita. Porque a mediunidade não é inerente. Para mim era enganado, doutrina. Era enganado quem queria, principalmente se foi espírita, por ser enganado quem queria. Era só olhar em torno do trabalho dele que a gente ia ver que estava cheio de coisa errada ali. Então eu não precisava nem conhecer ele, nem nada. De longe dá para saber quem que ele era. Como a gente sabe que de longe, certos médiums que a gente conhece, de longe a gente sabe quem que ele é. Né? Então, você pega... Aí eu falo da Fernanda. Fernanda, eu conheço pessoalmente, conheço a família, conheço dentro da casa dela e conheço o trabalho dela. Então, eu posso autenticar. Eu posso autenticar. E aí, voltando na pergunta, na informação que o Rodrigo deu. Ela faz a entrevista. A pessoa chega lá, ela fala, qual o nome do seu ente querido? Fulano de tal. Ele desencarnou. Às vezes ela pergunta, desencarnou de quê? Né? Às vezes não. Às vezes ela faz uma outra pergunta porque ela já está vendo o espírito por ali. Ele era assim? Só isso. Se a pessoa fala, olha, sabe o que foi? Ele ficou doente e morreu, não sei de que. Ela falou, não, por favor, para. É, porque não pode dar muita informação. Você não dá informação, porque senão depois, se essa informação vir na carta, você vai pensar que foi você que falou para mim. Então, ó, N vezes eu já vi ela segurar. Outra coisa. Faz a entrevista em pé, nem senta para fazer. Que é para fazer rapidinho. Para fazer rapidinho, a pessoa passar rapidinho. Então, e eu tenho um monte de provas de espíritos que estavam ali, que ela me chama e fala, Jorge, aquele casal que vem ali, ele vai pedir a carta de não sei quem. Ó, lembra aquele espírito que eu falei que vinha na média? Os pais deles estão sentados ali. Então. Antes dela ver. Então, o que acontece? Você consegue dar autenticidade quando você conhece esses dois lados. Aí, por isso que tem a entrevista, só isso, porque médium também não é adivinhão, não. Senão, ele fica fazendo carta o tempo todo que não é de ninguém, como eu já vi médium fazer carta que não é de ninguém, ele senta lá na mesa e começa a falar, escreve, no final assina o nome tal, assina o nome tal. Não é de ninguém que está ali. Falou, até eu faço isso. Qualquer um de nós que sabe as terminologias dos espíritos, eu recebo uma carta do Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Bazanuvo, do Chico Xavier, a hora que eu quiser. Eu recebo. É dele? Eu conheço todo o trabalho deles. Então, para você não é chegar e ficar citando nome importante que vai comprovar que você é um bom médium ou não. Que isso não quer dizer nada. É mais fácil receber do João da Silva do que você falar que é do espírito, no João da Silva que você nunca viu, do que você falar que é do espírito super conhecido, que todo mundo sabe quem que ele é, né? E você vê muito isso com o Chico Xavier, né? Que relata, que trocava os nomes dos espíritos. E orientava os amigos a fazer também sérios. Por exemplo, a Igorina Cunha, lá em Sacramento, que era sobrinha de Euridice Bersanufo, que recebia o espírito de Camille Flammarion, e o próprio Chico orientou ela. Substitua o nome de Camille Flammarion por um pseudônimo, que é o espírito Lúcio. E ela fez isso. E aí todo mundo começou a receber os livros e não atacava ela, não criticava ela. E eu tive um testemunho também com a Fernanda, Jorge, que eu queria dar. Foi quando ela, a gente foi ter a Camila engravidou, né, do Francisco, né, a gente ia ter o Francisco. A gente tinha acabado de saber, feito o teste uma noite antes, no dia seguinte tinha um trabalho de psicografia. Dia seguinte, lá em São Vicente. E a gente desceu para São Vicente, quando chegou lá, a gente pensou assim, não vamos falar para toda a família, para esperar os 3 meses, né, cautela. E a Fernanda estava psicografando quando a gente chegou. Então ela já estava dentro da sala lá psicografando. E numa carta do Helder, numa carta, quer dizer, do meu primo, que tirou a própria vida, e ele passou para a mãe que estava lá, que era uma tia minha, e eu morrendo de medo que ela contasse, ele contasse, eu falei, não, o Helder vai contar. Fiquei pensando assim, nossa, o Helder tá lá do lado de lá, vai contar, porque o Helder é boca aberta. E ele, no meio da carta, ela para assim e fala, ó, queria agradecer meu primo que tá aqui, e ela não sabia que eu tava lá, porque ela tava psicografando. Quero agradecer o meu primo que tá aqui, por ter trazido me convidado minha mãe pra estar aqui, e eu queria passar um recadinho do Helder. No meio da carta. Eu queria parabenizar ele, porque a vida dele vai mudar, porque vai acontecer muitas mudanças. Ele tá de parabéns. Aí eu falei, ele vai falar. Meu Deus, ele vai falar. Então eu quero parabenizar ele pelo aniversário dele. Só que meu aniversário era só no mês seguinte. Aí a minha tia veio, me abraçou. Ah, parabéns pelo seu aniversário. Ou seja, mudou de assunto. Ele, né? não falou. Aí no final eu fui falar com a Fernanda e perguntei pra ela, Fernanda, a gente chegou, você tava psicografando, a gente não falou, a gente comentou com o Jorge lá atrás, mas ela falou, não, o Helder veio aqui e me falou, inclusive vocês estão em dúvida entre o nome Francisco e Clara, né? Aí eu fiquei assim, e eu não tinha falado nada. Tá vendo? Então é um testemunho aí da mediunidade da... Ela deve estar morrendo de vergonha. E aí você tá falando da mediunidade de psicografia, mas a Casa Espírita ela tem outros trabalhos de outros tipos de mediunidade, né? A gente tem os trabalhos de auxílio às pessoas que estão doentes também, né? Tem muitas pessoas... também é mediunidade de cura. Você tem uma mediunidade de cura. Você trabalha num trabalho desse trabalho, também, né, Eduardo? Sim. É tratamento médico espiritual no Centro Espírita, Divino Mestre. O que que acontece ali? Os espíritos, não só um, mas vários espíritos, às vezes eles dão um nome, como, por exemplo, a doutora Sheila. O espírito mesmo falou através da média, olha, a doutora Sheila é um nome que eu estou dando, mas, na verdade, é um rótulo para um grupo de médium, de espíritos que aqui estão. Então, entenda apenas como... Um título coletivo aqui, né? Porque a gente tem essa necessidade de ter que nomear, né? Porque ela não queria dar nome nenhum. O Edson Barbosa trabalhou 30 anos com o espírito do Dr. Stephanie Oswald. Era o nome do médico principal, que é o médico, como é que se diz? O chefe do grupo do trabalho mediúnico. Depois de 30 anos, ele autorizou o Edson falar quem que ele era, que é o Dr. Arthur Neiva, né? Até o Edson fez uma revelação aqui no nosso programa, quem que era esse médico. Foi muito legal. Depois de 30 anos, ele falou, agora você pode falar quem sou eu. Quer dizer, eu acho que foi assim... Você trabalhou na equipe de Oswaldo Cruz, né? O próprio médico fala, vamos ver se esse cara é sério, se esse cara não é sério, né? Depois que ele teve a confiança, que falou isso aí, não vai se perder, agora pode falar quem que eu sou. Agora tem gente que já quer começar o trabalho, já quer botar o nome lá no... Já quer botar o nome do cara mais importante do mundo. O nome, quanto menos importância tiver, menos importância de tudo é o nome. O importante é o trabalho, uhum, e o resultado do trabalho, né? A gente assiste ali resultados fantásticos e às vezes a gente até percebe ali a mediunidade, né? Ou seja, quando a mediunidade de cura, ela é uma mediunidade que potencializa os fluidos que o médium colabora com o dele e a espiritualidade fornece a parte dela. Aí esses fluidos vão para a pessoa e ali vai exercer uma determinada ação, mas que também é conforme a necessidade espiritual daquele momento daquela pessoa, porque às vezes a gente pensa, vai lá e vai ser curado no estalar de dedos, não vai ter mais a doença, mas a doença já é um processo de cura espiritual. Então, existe sim ali uma condição de respeito à condição da necessidade espiritual da pessoa. Rodrigo, vamos para o intervalo? Nós já estamos passando da hora do intervalo. Tem bastante interações também dos ouvintes. A gente volta com os ouvintes depois. Tá. Os ouvintes e os telespectadores, né? Sim, só deixar um recadinho que a gente está com uma enquete. Tá, eu tinha esquecido da enquete, o Aécio me ajudou aqui a lembrar. A gente colocou aqui, você se considera médium? Então deixa aí a gente quer saber a sua opinião, ouvinte. A ideia do enquete é justamente conhecer vocês. Então deixa aí a sua opinião. Se você se considera, tem sim, não e talvez. Então deixa aí a sua opinião, a gente quer saber a sua opinião, se você se considera médium. Vamos lá, Jorge, qual que é a música? Uhum. A Fernanda colocou aqui uma mensagem aqui. É sério que vou falar. Cada vez que falou meu nome, o celular desligou. Nunca aconteceu isso. Eu não escutei tudo que vocês falaram. Acho que estão me protegendo de alguma coisa. Estão falando bem ou estão falando cada mal? Cada vez que citava o nome Fernanda, o celular desligava. Mas pode ficar tranquilo, Fernanda. A gente falou bem. Exatamente. Mas aí para ela não ficar vaidosa, talvez, né? Mas não tem esse perigo com ela, você não. Você viu que a gente está prejudicando o trabalho aí. Vamos colocar aí a música com o Sérgio Santos, Versos de Caminheiro? Vamos sim. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Mediunidade na vida é serviço sem cansaço, mas o médium que duvida não sai do primeiro passo. Ante os problemas do mundo, não perguntes que fazer, ergue a enxada e cava fundo, cumprindo o próprio dever. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração, vento forte traiçoeiro, faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor, quem não se importa com encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo. O que resta é vaidade, que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com Eduardo Ribeiro, que vai estar falando sobre trabalhos mediúnicos nos centros espíritas. Tem uma reclamação aqui para fazer. O Carlinho está trazendo os biscoitos umas 3 vezes durante esse intervalo. Em 3 minutos ele traz biscoito umas 3 vezes. Aí quando começa aqui, pega a gente mastigando. Todo mundo mastigando aqui. Se fosse na Rede Globo, a gente tava demitido. Mandado embora. Pega a gente desprevenido aqui. Uhum. Carlos, tem perguntas? Tem, Rui, tem sim. O Aécio César tem uma pergunta para o Luiz Eduardo. Como distinguir com acerto, numa reunião mediúnica, obsessores que sabemos podem moldar-se como mentores de grupos, mesmo comprometidos em estudos, os mais salutares? Olha, Aécio, a gente precisa questionar o espírito sempre. Não importa se ele é um espírito real, espírito superior, de verdade, ele vai aceitar que a gente faça questionamentos. Então a gente pode, algumas pessoas até acham assim que você ficar questionando o espírito é uma falta de respeito, mas não é não. O espírito ele está lá e você pode questionar e é importante que a gente faça. E através desses questionamentos, um espírito que é obsessor, que está ali tentando ludibriar, enganar, ele não vai conseguir manter a postura dele por muito tempo, não. Aí ele, às vezes, até ele fica nervoso com os questionamentos e já se mostra tal como ele é rapidinho. Então, eu acho que a gente tem que sim ter a prática de questionar, de tirar dúvida, de perguntar o porquê. Uma vez um espírito chegou numa reunião e falou: olha, vocês precisam afastar as cadeiras das paredes, porque as paredes contêm energias negativas. Aí eu perguntei: mas nós não estamos numa reunião mediúnica séria, numa casa espírita séria, por que as paredes têm energias negativas? Não é? Aí ele ficou bravo comigo. Então ele não era espírito sério, de luz. Exatamente. Então isso questiona. Você deve questionar. E às vezes é o médium que está. É o médium que está falando em vez de ser o espírito, né? Pode ser também. Né? Tem uma coisa que é muito importante. Nas reuniões mediúnicas, nós precisamos prestar muita atenção na simplicidade dos médiuns. Nenhum médium deve querer ser o mais importante. Nós sentimos a vibração, quando o espírito vem, a gente sente qual a vibração pesada, a vibração boa e a vibração ótima. E a gente percebe que os espíritos que vêm nos enganar, é fácil você, desmistificar esse espírito, porque a linguagem dele é bem diferente daquela que nós estamos acostumados. Né? Exatamente. Bom, cadê? Tem mais perguntas? Ah, com certeza tem, mas o Carlinho hoje está aqui jogando em duas posições. Ele foi atender o telefone ali também? Foi, né? Mas deixa que eu falo aqui as mensagens, deixa eu só... Porque só para continuar aqui, né, nesse mesmo assunto, Eduardo, espírito sério, ele não se preocupa com questionamento, né? Exato. Espírito sério nunca fala que sabe tudo também. É verdade. Você pode perguntar a pergunta mais difícil do mundo para ele, se ele não souber falar, ele vai dizer que não sabe. É, né? Não tem problema nenhum. É, como você falou no começo, espírito é gente também. Uhum. Né? Porque tem pessoa que acha que espírito não é gente, né? Espírito é gente. Ele não é uma divindade, não. É, exatamente. Então, o que vai ser? Só não tem o corpo físico. É, só não tem o corpo físico. Agora, ele é sério ou ele não é sério, é outra coisa. Pode vir um intelectual que não é sério. E pode vir um simples que é sério. Pode vir um letrado que é falso. E pode vir um analfabeto que é autêntico. Então, cabe a você estudar as obras básicas, principalmente, e para você estar no controle da situação. O doutrinador tem que ser uma pessoa que conheça a doutrina, por isso que chama doutrinador, né? Uhum. Que ele conheça bem a doutrina, que ele tenha argumentos com aquele espírito. Eu falo assim, esses dias até na reunião mediúnica, eu recebi uma mensagem para passar para a pessoa que faz dirige os trabalhos. Fala, ó, todos os médios, eles são passivos. Eles se colocam à disposição para o espírito vir ali e e você se coloca na situação de receber o espírito para você passar a mensagem. Então, o médio é passivo. O dirigente é ativo. O dirigente tem que ter preparado o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele tem que perceber se tem alguma coisa ali naquele meio que não é. Então, o dirigente, ele pode estar no meio da rua e ele sentir que aquele negócio ali tem alguma coisa diferente. É diferente do médium. O médium tem que se colocar, sentir, ouvir, ou ver, alguma coisa. Ele coloca na situação de passividade. Ele recebe a informação, né? O dirigente não, o dirigente é ativo, ele está olhando de cima para baixo, ele está olhando, ele vai ter que decidir aquilo ali que está acontecendo. Então, é uma pessoa que tem que ter muita sensibilidade. E também todos os doutrinadores são médios, não são médios ostensivos, mas são médios assim que conhece todos os tipos de mediunidade e sabe com quem que eles estão lidando. Se você colocar um doutrinador que não sabe doutrinar, o espírito vai sentar na cabeça dele. Vai fazer tudo, vai fazer pouco dele. Existem os dialogadores que são novatos, assim, que não têm assim, tanta experiência. Aí o espírito está manifestando ali através do médium. O próprio médium está sabendo que é um espírito tentando enganar. Então, só que o médium está fazendo o papel dele. Ele está passando o que o espírito está dizendo. E aí, depois que terminou, o médium virou assim, olha, aquele espírito, ele não era isso que você estava pensando, não. Ele é uma outra coisa. Né? Então, é preciso, sim... Ali é uma equipe. Na reunião mediúnica é uma equipe. Todos devem colaborar. E às vezes, até se for possível, o médium dar um intervalo e passar alguma informação para o dialogador... aí depois retomar a comunicação é importante, porque todos ali devem estar juntos para chegar num trabalho sério e com um resultado satisfatório. Né? Carlinho, tem mais pergunta aí? Tem pergunta sim, só que eu queria dar uma mensagem. A dona Dina mandou dizer que está muito feliz de você estar aqui, Rui, porque ela está sabendo que você teve um procedimento cirúrgico. Está desejando um bom domingo a todos, está adorando a explicação do Luiz Eduardo e ela está, como sempre, ligadinha em nós aí. Um abraço para ela. Só preciso falar para a dona Dina, para ela atender o telefone, porque eu telefonei várias vezes na casa dela, ninguém atendeu, né? Então, ela precisa parar um pouco em casa, viu, dona Dina? E a coitadinha, ela disse que tentou falar com você essa semana várias vezes e o telefone dela tá piradinho. Vendo? Precisa parar em casa também, Rui. Não, o Rui não saiu de casa essa semana, ficou de repouso lá. Eu tava em casa, mas Mas tem hora que está descansando, tem hora que... Porque a gente, quando está nessa recuperação, dá muito sono, né? Então, dorme lá. Pro corpo recuperar, né? É importante. É. Mas eu tenho uma pergunta do Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, para você, Luiz. Luiz, os médiuns psicofônicos que trazem a presença de espíritos a serem esclarecidos da sua nova realidade precisam ter a postura no convívio que antecede, exemplificando os ensinos espíritas? Olha, a mediunidade, ela independe da moral da pessoa, do médium, sabe? Ela vai acontecer independente das posturas que o médium tem. Se ele pode estar ali naquele trabalho e fora dele, ele não dá exemplo nenhum. Dá, aliás, exemplos até ruins, né? Mas, então, isso tem uma certa independência ali mesmo, né? O ideal é isso que o Daniel está falando. Essa postura... de exemplos espíritas, de moral cristã, de quem trabalha nessa área. Por quê? Porque quem vai usar esse serviço, vai na casa espírita para pedir ajuda e conhece essa pessoa no seu dia a dia, por alguma razão, ele vai ver aquela pessoa ali na casa espírita, ele vai pensar, pô, mas eu vim aqui pedir ajuda nesse centro e quem está aqui é uma pessoa que eu conheço lá fora, que não é uma pessoa exemplar. Então, não vai ser legal. Por isso, e até é importante para a própria pessoa, porque a mediunidade, ela é também um processo de aprendizado do médium e de quem está ali trabalhando na reunião mediúnica. Porque o próprio médium, ele, através dele passam diversos espíritos falando seus problemas. Então, o médium tem melhores condições do que qualquer um de aprender. De ter exemplos para poder reformar sua própria postura, sua moral. Então, a ele vai ser cobrado muito mais, porque ele tem melhores condições de aprender. Então, ele sim deveria estar trabalhando isso. Legal. O Matheus Yamamoto tem que dizer para nós aqui. Apesar de acreditar que todos somos médiuns, eu mesmo não vejo, não ouço e não consigo sentir a presença dos espíritos. É uma porta. Então, Marcelo, mas aí é que a gente confunde um pouco também a mediunidade, porque não ouve, você quer ouvir com o ouvido, né? Não vê, quer ver com os olhos, né? E quer sentir com toque. E muitas vezes é com a alma que a gente ouve, né? Ou muitas vezes não. É com o perispírito que a gente... Tanto que a mediunidade é a ligação de perispírito a perispírito. Por isso que eu falei no começo. Se você tem uma sensibilidade, se você tem uma intuição, né? Se você acha que algo pode acontecer e de repente acontece, né? Se você está pensando em fazer alguma coisa, daqui a pouco você consegue fazer. Se você antecipa certas coisas que acontecem com todo mundo, né? Se você sente algo, isso é mediunidade. Por isso que existe os... Às vezes, por exemplo, eu achava que eu também era assim, desse jeito. Quando eu entrei para fazer o curso de aprendizes, eu achava que eu era assim. Eu não tinha mediunidade nenhuma. Eu sempre falava, não, estou aqui que eu quero aprender bastante, que eu gosto da doutrina espírita, quero aprender, quero estudar e tudo isso. Continuei aprendendo e estudando. Só que quando teve a oportunidade de me inscrever no curso de médiuns, né, no curso de orientação mediúnica, quando chegou na parte prática, o primeiro do grupo que deu passividade foi eu, sem eu saber. Então você vê que pega a gente de surpresa, né? Então quando chegou na hora do desenvolvimento mesmo da parte prática, eu comecei a falar, disparar, falar, sem saber que era eu mesmo que estava falando. Quer dizer, me pegou totalmente de surpresa. Fiquei assim, sem saber... Igual o cachorro perdido em mudança, sem saber o que estava acontecendo. E dali, nós fomos para frente, né? E começamos a desenvolver tanto a mediunidade de psicofonia, como de evidência, como de psicografia. Agora, se a gente ficar esperando muita coisa material no meio disso, digamos assim, você tem que... Não, para mim ver, o espírito tem que aparecer ali na minha frente, eu estar vendo ele, eu vou lá e pego ele e faço tudo. Não é assim que funciona. Aí tem que ser um médium muito especial mesmo para acontecer isso, como Chico Xavier, que dialogava normalmente, né? Chico Xavier levou um tiro de um espírito. Então, para vocês verem como que era Chico Xavier. Ele levou um tiro de um espírito que foi um inimigo dele anterior, que chegou na frente dele e falou: eu vim me vingar de você, e deu um tiro. Ele passou mais de 15 dias sentindo a dor no tórax do tiro que ele levou, um tiro espiritual. Uhum. Então, o que que acontece? Nós não somos, mas 90% não é assim desse jeito. 90% é muito mais sensibilidade. Mas, o Jorge, é exatamente o que você está falando. Você tem que dar uma chance. Uhum. O que quer dizer dar uma chance? É procurar parar ali, passar por um processo de um curso como esse que o Jorge falou, onde tem as oportunidades de você exercer a prática, de você ter ali aquele momento, né? Quietinho, numa luz adequada, num ambiente adequado, e aí você então deixar essa voz interior e você pegar em flagrante essa voz interior, porque ela está no nosso dia a dia e a gente não percebe. Tem muitas pessoas que, como o Jorge falou aqui, tem uma intuição e acha que é de si mesmo, mas na verdade está vindo do mundo espiritual. É uma ideia que aparece de repente, que você nem sabe de onde veio. Eu achei que era minha, mas não é. Eu fui assim também, Jorge. Eu achava que não tinha nada. E aí, de repente, eu comecei a dar chance para acreditar na intuição. E aí a intuição, ela cresce, ela desenvolve. Você consegue fazer ela se educar. E aí eu dou cursos de formação de médiuns, que é o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática da FEB. Um dia eu estava dando exercício de psicografia para as pessoas, mas eu mesmo nunca tinha psicografado. Aí eu falei assim para o outro monitor: escuta, você vai cuidando da grupo, que eu vou sentar aqui, quero ver comigo mesmo. Eu vou ser aluno de psicografia aqui no próprio curso que eu estava dando. Aí eu parei, não é que saiu alguma coisa, aí depois, nos outros dias, eu dei chance e saí. Quando você dá essa chance, ela pode vir a fluir. Então, o Matheus Yamamoto disse aqui: intuição tenho sim. Aí, ó, exatamente. Então não é a porta total. É médio, Matheus. Então, não é uma porta. Você não é uma porta, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas só comentando uma coisa, Rui, desculpa te interromper. Chico Xavier, ele só iniciou o trabalho de cartas psicografadas depois de quê? 30 anos de mediunidade, trabalhando, recebendo, e ele mesmo comentou que estava num exercício de aprendizagem, de treinamento, para poder depois, lá na década de 70, começar a fazer a cartas consoladoras. Ele já tinha 60 anos, e ele começou a mediunidade dele com o quê? Com 27 anos? Eu não sei exatamente a idade que ele começou a fazer as cartas consoladoras, mas se o próprio Chico, que era a gente fala que médium é uma anteninha, né? Ele era uma empresa de telecomunicações, né? Passar por todo esse tempo de treinamento para começar a fazer cartas consoladoras. Exatamente. Né? Imagina nós. É que eu acho que eu penso assim, carta consoladora é um muito especialidade, né? Especialidade dentro da psicografia. Mas Chico Xavier, desde rapazinho, recebia, já psicografava, né? Psicografava e recebia cartas maravilhosas já, só que era de orientação, sempre. Verdade. De orientação, né? Uhum. Foi num momento que ele resolveu a se dedicar aos necessitados, né? Porque ele estava muito mais na letra, né? Só fazendo livros, fazendo essas coisas assim. Aí chegou um momento que o próprio grupo que o dirigia, falou: ó, tem muita gente necessitada, muita gente precisando, muitos entes queridos sofrendo, e essas pessoas precisam ser acalentadas. Então, o conhecimento, para mim, o conhecimento do Chico, ele já teve a vida toda. Foi simplesmente a hora certa que ele chegou e encaixou mais esse trabalho na infinidade de trabalho que ele já tinha. Com a própria humildade, né, que ele tinha para poder falar isso. Vendo, ter sensibilidade de ver o sofrimento das pessoas que perdiam seus entes queridos, né? E a Irene? Espírito Santo, a Irene manda bom dia, amigos queridos. Queria, por favor, pedir vibrações para o José Manuel, que está internado na Santa Casa de Santos. Né? O Zé, meu primo Zé, está lá. Peço também vibrações para que envie vibrações de cura e também de restabelecimento para o nosso querido Zé. Né? Mandando um abraço para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também. Um abração para ele, a gente está morrendo de saudade. E a gente pede vibrações. Eu quero pedir vibrações também para o meu avô, que fez agora 88 anos, ó, nessa quinta-feira, e também está internado na UTI aqui do Hospital 9 de Julho, Policlin, aqui na 9 de Julho de São José dos Campos. Peço vibrações, ele não está bem, né? Então eu peço aí vibrações para que ele possa receber, e também envie para o nosso primo Zé lá em Santos também. Vamos lá, dar continuidade? Vamos. O Aécio César tem outra pergunta para você, Luiz Eduardo. Até onde chega a fascinação que afeta até mesmo espíritos renomados, encarnados e desencarnados? Pode haver essa possibilidade? Obrigado. A fascinação é um processo obsessivo, que começa assim muito devagar, lentamente, misturado com as verdades no dia a dia, e então a gente acaba não percebendo. Sabe aquela história do sapo na água quente? Então é mais ou menos assim, vai esquentando devagar, o sapo não pula. Se você esquenta rápido, ele pula fora da panela. Se você vai esquentando devagarzinho, ele acaba morrendo dentro da água fervendo. Então a fascinação é esse processo, ele vai muito lentamente pensando coisas que acabam fazendo com que o médium acredite, e vai acreditando, e de repente o médium está acreditando em maiores absurdos, sem se dar conta disso. A fascinação ocorre muito em médiums vaidosos, orgulhosos, que se acha o dono da verdade. Então, esses são presas fáceis para a espiritualidade inferior para envolver essa pessoa. Tem um livro do Irmão X que ele conta que o pessoal queria derrubar uma casa espírita, espíritos inferiores. Então foram com a responsável pelo centro espírita, não conseguiram nada. Daí foi com outro trabalhador, não conseguiu nada. Daí veio um espírito, falou, olha, nesse grupo, falou, olha, se vocês querem derrubar aquela casa, tem um médium lá, que vocês podem começar por ele. Ele é vaidoso, é metido, então fala que ele é o melhor, que ele é o bom, que sem ele a casa não vai para frente. E o que acontece? Muitas vezes ocorre isso daí em casas espíritas não bem estruturadas. As pessoas se acham o dono da verdade, e é um caminho fácil para ele ser fascinado por espíritos inferiores. Né? Exatamente. No nosso livro Entre os Dois Planos, tem um trabalho interessante também que eles estão fazendo, que eles são convidados para levar médiuns daqui da nossa região, levar muitos médiuns da nossa região para uma palestra sobre mediunidade, sobre esse tipo de coisa no plano espiritual. Então, os trabalhadores espirituais da Casa da Marcela ficaram encarregados de pegar médiuns aqui da nossa região, né? Especificamente aqui, nós, São José, Caçapava, Jacareí, Taubaté, para levar. Então eram 30 médiuns que foram levados. E entre esses 30 médiuns, tinham dois médiuns que estavam fascinados. Aí eles pegam esses dois para contar a história deles. Aí é muito interessante ver como que o cara chega nesse ponto, né? E o trabalho que eles têm para tentar dissuadir deles aquilo ali que está acontecendo com eles, que são médiuns que têm potencial, mas estão se perdendo, né? Então é interessante que eles seguem essa história assim desde o começo. Por que que ele entra naquilo, que é exatamente o que o Rui falou. Por que que eles entram nessa faixa vibratória, né? E como eles vão chegar até onde, né? Mostra que são coisas assim. Às vezes a gente pensa que a gente é médio só nessa encarnação. Às vezes já está vindo a ser testado novamente. Ou então tá tendo outra chance de você fazer a coisa direito agora, né? Então a gente vê que muitos para trás já tem antecedentes, que já fez coisas erradas, está tendo nova chance, e daqui a pouco o cara está entrando de novo numa onda de se prejudicar. Então, no livro Entre os Dois Planos tem histórias desse jeito aí que o Rui falou. Esses médiuns fascinados, eles são a presa muito fácil para a espiritualidade inferior. E eu tenho um amigo que fala, esses médiuns que são desse tipo aí, ele vive comendo lata para a rua aí, porque não é fácil não, né? Ele se ser fascinado e achar que ele está certo, o resto está tudo errado. Porque o médium, ele é abordado o tempo todo. Sim. Quanto mais mediunidade a pessoa tem, mais ele é assediado. Isso. Você pode ver um médio, por exemplo, tem uma mediunidade que eu acho muito legal, que é aqueles que fazem palestra e eles falam, o espírito tal está aqui, o espírito tal está aqui, e a pessoa que está ali, ela reconhece. Esses aí, eles são igual assim, eles são igual um imã. Onde eles vão, as pessoas saem tudo correndo atrás. Onde eles vão, as pessoas saem tudo correndo atrás. Então, esses são os que se fascinam se não tomar cuidado, e é difícil o cara escapar disso. É difícil, porque a abordagem é muito forte. Das pessoas em cima dizendo que ele é bom demais, dizendo que ele ajuda, e realmente ele está ajudando, mas daqui a pouco o cara se perde. Vocês devem ter visto já uns programas aí, uns seriados que tem na televisão, um chama um médio ao volante, né, que é muito legal, eu recomendo as pessoas assistirem. Ele é motorista de aplicativo, e a pessoa entra no carro e ele fala: você tem algum parente que chama fulano de tal? Né? E é legal. Tem uns três seriados aí na televisão muito legais. Agora, imagine aqueles médiuns, como que eles são, como é que eles são assediados. Porque se já, aí tem gente que fala, pô, mas o cara está querendo aparecer. Eu falo, não, a espiritualidade está querendo divulgar o trabalho. Se alguém cair, quem vai cair é o médium, não é a espiritualidade. Né? Então, quanto mais usar a mídia para divulgar a espiritualidade, para divulgar o mundo espiritual, mostrar que o mundo espiritual existe, melhor. Quanto mais conhecimento o ser humano, o terráqueo, né, nós tivermos de espiritualidade, do mundo espiritual, menos trabalho nós vamos dar quando passar para lá, porque o trabalho que se dá hoje é gigante, porque tem um monte de gente que se acha que é só de carne, quando chega lá, que tá desencarnado, acha que ainda é encarnado. Então dá um trabalho danado para a espiritualidade. Então, quanto mais conhecer o mundo espiritual, saber que ele existe, mais fácil da espiritualidade trabalhar. Por isso que está cheio de médium assim por aí, para trazer essa divulgação. Agora, se o médium, que ele está quietinho no centro espírita, trabalhando, fazendo um trabalho público, mas ele já é assediado, imagine um que está aparecendo na televisão. Como é que não vai ser? Muito mais ainda. Então, o cuidado tem que ser triplicado. Esse é um cuidado que tem que ser do próprio médium e de algumas pessoas que estão no entorno dele também. Ele precisa de ter gente da casa espírita ou do entorno dele com que tenha o pé no chão, que observe, que seja sincero. Tem que tomar cuidado também com essa sinceridade, também para não ferir, mas ao mesmo tempo que possa auxiliar, né? O que acontece aí é que, como o Jorge falou, o médium ele cresce e ele ganha tal notoriedade que as pessoas começam a endeusá-lo aqui entre as pessoas começam a considerar que ele é infalível mesmo. E aí você vai querer resolver isso na casa espírita, é muito complicado, é muito difícil, vai acabar ferindo alguém. Porque existe essa condição. Então, o ideal é sempre a casa espírita estar desde o início, antes dele ter uma figura como essa, lembrando os seus médiuns constantemente dessa condição de ser mais humilde, de ser mais, de que não é infalível, de que precisa sim ser verificado, que precisa sim questionar os espíritos. Não ser o dono da verdade, não ser um advogado do espírito, que a gente fala. Na verdade, o espírito está falando, ele é um outro ser humano, a gente tem que entender isso. É uma outra pessoa da qual a gente precisa ter uma conversa tranquila e honesta com esse espírito. Né? E às vezes tem esses médios nas casas espíritas que só ele que está certo, só ele que está correto, as mensagens dele têm que ser seguidas, e esse é um coitado que vai sofrer futuramente, porque a mediunidade não foi feita para isso. Né? Exatamente. A mediunidade foi feita para ajudar as pessoas com problemas espirituais. E muitas vezes a mediunidade não cessa nisso, né? O que cessa é o acompanhamento dos bons espíritos que se afastam. Sim. E aí abre para que outros espíritos em nível inferior possam se manifestar. Não é mesmo? Exatamente. E o médium nem percebe isso aí. Não, ele está tão fascinado, achando que ele é o bom, que daqui a pouco ele está aí tendo dificuldade, né? Luiz Eduardo, O Forcato deu um depoimento dele aqui, meu telefone virou, deu saco. Aí, o telefone virou sozinho. O Forcato disse para você: sou testemunha para mim mesmo de que a mediunidade é também uma forma de aprendizado. Sendo. Grande parte do que aprendi foi respondendo perguntas de alunos e de assistidos, intuídos pelos espíritos. Ele gostaria que você comentasse alguma coisa a esse respeito. Olha, a mediunidade não é inerente só à casa espírita. Eu fui professor também em universidade e teve algumas... A gente vai lá para dar aula, coisas técnicas, né, Rui? Você sabe. É. Né? E o Rui foi meu professor também lá. E a gente vai lá para dar aula e, de repente, no meio da aula, você solta uma que você não sabe de onde veio, que ajuda algumas daquelas pessoas que estão ali, os alunos, com coisas que são mais íntimas deles. Porque você está ligado com a espiritualidade o tempo todo. A gente é expositor espírita, né, palestrante. Então, a gente vai lá, prepara direitinho, prepara a palestra, foi os tópicos e tal. Quando você vai dar a palestra, a espiritualidade, de repente, te passa um outro programa e você está ali falando e mudou de assunto, está numa outra linha. E aí você depois, no final, vem pessoas dizendo: nossa, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Porque você foi médium ali naquele momento. Você deixou, através da intuição, fluir aquilo que deveria ser dito dentro do esquema geral, do que deveria, mas de uma forma mais pontual para aquelas pessoas, conforme elas precisam, né? A Tina Neca pergunta: senhor Luiz, como a sua vida espiritual teve início? A minha vida espiritual? É. A gente é espírito o tempo todo, né? Teve início lá quando a gente foi criado por Deus. Mas eu acho que eu sei o que ela quis dizer. Ela quis dizer assim, com relação ao espiritismo, né? Eu tive um momento no qual eu me considerava ateu, sabe? Quando eu era um jovenzinho e eu questionava muito a Igreja Católica lá e os padres, que meus pais eram católicos, me mandavam para o catecismo, né? Eu questionava demais e a ponto de eu chegar e falar assim: não existe nada disso. Então, só que nós fomos para um casamento de um tio em Mogi das Cruzes. E naquela época a gente ficava, os parentes que iam para o casamento acabava pousando na casa dos parentes. Né? Uhum. Então a gente que saiu de Caçapava, a gente saiu de São Paulo e foi para Mogi das Cruzes, a gente foi pousar na casa de um tio e ele fazia evangelho no lar, ele era espírita, fazia evangelho no lar na casa dele. Então nesse pernoite ele fez o evangelho no lar e ele deu passividade a um espírito. Foi a primeira vez que eu vi na minha frente um médium dando passividade a um espírito. E eu fiz um monte de questionamento para ele, porque a gente questiona mesmo. E dali ele me deu de presente o livro Que é o Espiritismo. Eu li na viagem de Mogi para São Paulo ele praticamente inteiro. Aí eu fui para a biblioteca lá em São Paulo, da Praça Roosevelt. Tinha uma estantezinha lá, eu li os livros que estavam lá, que eram praticamente os livros da codificação. E foi aí que eu descobri a doutrina espírita, né? E quando eu vim para São José dos Campos, que aí sim eu conheci o que era um centro espírita, através da Mocidade Espírita. Né? E reuniões mediúnicas mesmo foi muito tempo depois. Rodrigo, vamos mais um intervalo aí? Colocar a música aqui, Mãos de Luz, que é uma música que nós fizemos em homenagem aos 30 anos de mediunidade do Écio Barbosa, né? Bacana. E essa música foi feita exatamente para homenagear o trabalho dele. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Música. repente me vejo entre irmãos a clamar. Também vejo esperança em cada olhar. É o trabalho divino em nome de Jesus que está representado no recanto de luz. Mãos de luz, mãos de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Mãos de luz, mãos de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas e suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Da luz, nossa gratidão pelo alívio das dores, por nos dar proteção. Ao querido médium, que a sua humildade seja sempre sua força na mediunidade. Mão de luz, mão de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas e suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Mãos de luz, mãos de amor, mãos de luz, mãos de amor, E nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro falando sobre trabalhos mediúnicos nos centros espíritas. Deixa eu só fazer mais essa pergunta aqui para o Eduardo, que é tá. O Luiz que está fazendo, ele é meu sobrinho. Ele está perguntando assim, mandando um abraço a todos, né? Está perguntando se no trabalho na casa espírita, né? No atendimento aos desencarnados, esses desencarnados que estão transitando ainda aqui na frequência terrestre, aquele que a gente fala que ele está achando que ele está por aqui ainda, num primeiro atendimento já dá para resolver o problema dele ou tem que encaminhar ele para um lugar assim de refazimento para ele se preparar melhor? São processos que acontecem inicialmente lá no mundo espiritual. Uhum. Para chegar aí numa reunião mediúnica, o espírito passou por várias etapas lá. Sim. No mundo espiritual, né? Ele não vem assim da rua diretamente. Se isso acontecer, vier da rua assim, sem nenhum auxílio prévio da espiritualidade e ele fosse manifestar lá, vai ser muito difícil de trabalhar o íntimo desse espírito. quase que não vai ter resultado nenhum com relação aos objetivos da reunião mediúnica. Por isso que eles são, na verdade, tratados, auxiliados lá, e depois é que eles vêm, são trazidos para uma reunião, porque aí sim eles já têm uma condição prévia para serem auxiliados. É, e é interessante também nesses casos, Eduardo, que o espírito, mesmo ele sendo ajudado lá no plano espiritual, né, porque pode, onde ele for parar, ele está sendo ajudado, está sendo encaminhado de alguma maneira. Uhum. Ele ainda continua pensando muitas vezes que ele está encarnado. Né? Exatamente. E quando ele recebe o choque anímico que a gente fala, que é exatamente chegar numa reunião mediúnica, que alguém falar, ele falar e ver a voz dele sair na boca de, na boca de outro, aí ele fala, poxa vida, não estou aqui mesmo mais, né? É, exatamente. Então é um choque anímico. A gente fala que exatamente ele se reconhece que ele não está mais por ali. Então são processos, como o Eduardo falou, né? Geralmente quando o espírito entra na casa espírita, já está sendo acompanhado. Mesmo que se entrar um espírito desacompanhado, daqui a pouco ele vai fazer uma bagunça no meio dos médios ali, que a gente não sabe nem o que fazer depois. Né? Fica bem complicado. Aí, Jorge, eu preciso até discordar um pouquinho de você, porque quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho, os médios são humildes, são simples, são devotados, são assíduos, o que acontece? Existe uma proteção espiritual muito grande desse grupo. E uma entidade dessa para vir, ele é tratado antes. Quando ele vem, ele já está sendo orientado pelos próprios amigos que a gente tem na espiritualidade. Então, torna-se mais fácil. Hein? Foi isso que o Eduardo falou agora, que antes do espírito chegar numa reunião mediúnica, ele é preparado e trabalhado. Sim. Lá. Para quando ele chegar, ele já não ter... Não é sempre. Não é sempre, porque se houver um grupo em desarmonia, esses espíritos vêm e bagunçam, faz o que o Jorge está dizendo aí. Ele bagunça, ele faz pessoas incorporar caindo, faz porque não tem o quê? Uma estrutura, não tem uma certa organização nos trabalhos mediúnicos. Kardec colocou lá essa classificação de reuniões, né, mediúnicas, essa reunião mediúnica séria, que tem objetivos, sim, que tem preparo, que tem essa condição mais humilde das pessoas e a conexão com o alto, etc. E tem aquelas frívolas, né, que frívolas são essas exatamente, sim, que você está falando aí, da qual... A reunião não está preparada e vai acabar sofrendo as consequências, conforme o Jorge disse. Os espíritos virão e poderão transformar a reunião numa verdadeira bagunça. Né? Sim. Constantemente, né, o Luiz Eduardo? Isso aí... Mas vira e mexe, pode ser que um desses espíritos mesmo seja trazido para que os médiuns possam ter uma noção da necessidade deles se prepararem. Isso já havia acontecido. Já aconteceu. Porque chegar bravo é normal. É normal. O espírito chegar bravo, sim, é normal, mas ele está sendo acompanhado. Aí é só a gente estar preparado mesmo para acalmar qualquer bravo que chega. Olha, eu lembro que uma vez nós estávamos num trabalho mediúnico, veio uma pessoa correndo lá, falou, vocês precisam fazer um socorro agora para a pessoa que ela foi internada no hospital, que está incorporada lá. E eu falei, vamos fazer o socorro. E começamos. E realmente nós sentimos que tinha uns espíritos meio violentos com ela. Aí chegou no ponto e falou, poxa vida, a coisa aqui tá pesada mesmo. Daí vem um espírito que veio através do amigo e falou, eu posso interferir? Eu falei, pode. Mas só para mim chegar aqui perto de vocês, eu tive que trabalhar muito, porque vocês têm uma barreira espiritual que não permite que venham espíritos frívolos e nem nada aqui. Mas o que acontece? Nesse caso, é um caso especial. Posso trabalhar? Pode. Ele veio, incorporou, deu passividade para essas entidades todas. E o que acontece? Resolveu o problema da pessoa. Até hoje ela está firme aí, e trabalhando e lutando com a sua mediunidade. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Então o tema hoje é do outro lado. Do outro lado. Thank you. consultório, o homem muito doente perguntou ao médico: "Doutor, o que existe do outro lado da vida?" O médico olhou seu paciente nos olhos, repousou a caneta sobre a mesa, cruzou os braços e respondeu calmamente: "Eu não sei." "Como não sabe?" falou exasperado o paciente. "Eu vou morrer. Não sei o que existe do outro lado. E o senhor me fala com esta tranquilidade?" Neste momento, ganidos se fizeram ouvir do lado de fora da porta. Logo em seguida, arranhões na madeira. O médico se levantou, foi até a porta e a abriu. Um belo cão saltou feliz nos braços do dono. Agitava a cauda, lambia o médico, manifestando a sua alegria. Então, o profissional atencioso olhou para o homem desolado e lhe disse: "Você viu o que fez este cão? Ele nunca estivera aqui antes. No entanto, ele entrou na sala confiante, alegre, tão logo lhe foi aberta a porta. E sabe por quê? Porque ele sabia que nesta sala estava seu dono. Eu também. Não sei o que existe do outro lado da vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o meu senhor estará lá. Então, não há o que temer." Ao longo das eras, o homem tem se indagado o que existe para além da tumba, como será a outra vida. Em torno disso, teólogos e religiosos se têm posto a pensar e têm até estabelecido discussões acerca das ideias que fazem do que seja essa outra vida para onde todos iremos. No século XIX, na França, um pedagogo francês indagou dos imortais a respeito e o véu começou a ser levantado, revelando um mundo cheio de vida. Vida abundante, como falou o mestre de Nazaré. Livros foram escritos dizendo de como essa vida prossegue para os espíritos imortais, que somos todos nós. Mas nem todos creem nos espíritos, nessas vozes dos céus. Nem todos creem na mediunidade e nos fenômenos da comunicação dos chamados mortos. Contudo, todos os que nos dizemos cristãos, com certeza recordamos das palavras do Mestre Jesus em seu discurso de despedida, naquela noite de quinta-feira, precedendo a sua prisão: "Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vo-lo teria dito. Eu vou para vos preparar o lugar." Portanto, tem razão o médico. Se nosso Senhor estará lá, se disse que iria à frente para nos preparar o lugar, é que nos aguarda. Dessa forma, não importa o que mais exista lá. Não importa se temos ideias mais nítidas ou não do que exista para além da vida física. Uma certeza temos: Jesus estará lá. Ele nos aguarda, pastor de todas as ovelhas deste planeta. E como bom pastor, nos receberá. Pensemos nisso. Esse é o momento de Gavala. Eduardo, o que você poderia falar sobre do outro lado? É uma história muito interessante essa, com a imagem do cachorro adentrando a sala, né, confiante de que ali estava o dono dele. A mediunidade, ela também nos abre essa possibilidade de saber o que é esse outro lado, porque os espíritos vêm e nos contam. Eles trazem essa notícia, como o Rodrigo estava dizendo, o Helder chega e fala, né? O Helder chega e fala mesmo. Então, eles contam. André Luiz é um repórter do outro lado. Ele tem a linha de livros ali da vida espiritual. E tem outros. Tem o Luiz Sérgio, tem vários outros aí que a gente iria ficar aqui enumerando vários. Então, a informação, ela existe. Ela está aí, né? E basta a gente estudá-la, observá-la e ver que se existe a mediunidade, existe o contato, existe a comunicação da forma que for, é porque E do outro lado tem vida. Se tem vida, a vida continua. É, para nós é o suficiente e a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia deste lado, com a certeza de que existe esse outro. Assim. E nós temos vários relatos, inclusive aqui, que o problema do ser, do destino e da dor, que é o Léon Denis. O Léon Denis, ele fala muito a respeito do outro lado, e ele não era médium de psicofonia, não era um médium ostensivo, ele simplesmente tinha todas as orientações que vinham dele, né? Inclusive dizem que se Kardec não tivesse conseguido a sua missão, o Léon Denis seria o preparado para isso. Exatamente. O Léon Denis, ele era criança na época que Kardec... estava lá, ele, eu acho que era assim, ó, Kardec quando tinha 50, acho que o Leandro Denis devia ter uns 10 anos de idade, ou 8 ou 10 anos. Não só ele, como outros dois, o Gelei e tem outro que seguiu o Kardec, né? E tem um livro do Leandro Denis que chama Reencarnação, lá tem muitos casos de mediunidade, inclusive mediunidade nos animais, porque você vê com essa história do outro lado com o cachorrinho, que ele nunca tinha raspado naquela porta para pedir para entrar. E naquele dia, com aquela situação, ele foi. Então a gente, um outro dia aí, traz aqui na rádio para falar de mediunidade dos animais, porque ela existe. Isso. A Abigail, ela entrou aqui, o Carlinho tinha visto aqui no... Vamos encerrando. Um momento. A gente volta com a Abigail. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Eduardo, então, a Abigail, ela entrou aqui, eu tinha visto aqui no celular do Carlinhos, ela está perguntando se a gente pode falar um pouquinho sobre a mediunidade nas crianças, como o Centro Espírita pode tratar isso? Olha, as crianças, antes dos seus 7 anos, elas têm muitas delas têm essa suscetibilidade de mediúnica, de ver a um espírito, e os pais, nesse caso, eles podem tratar isso da seguinte maneira. Se a criança diz que está vendo uma determinada pessoa, teoricamente um espírito ali, e o pai chega e fala para a criança, não, você não está vendo, isso não existe, para a mente da criança isso passa a ser um problema. Por quê? Porque ela está vendo e o pai a quem ela tem... dá um certo poder, porque ele tem um poder sobre ela, está dizendo que não, então ela entra em conflito. Então não é interessante os pais dizerem que não está vendo nada, ou que não está, mas também não é interessante os pais abordarem com curiosidade. Ah, então o que ele está falando? Pergunta isso para ele e começar a usar a criança como um intercâmbio doméstico ali. Então o ideal é... aceita que a criança está vendo, mas coloque a criança nos processos normais infantis a que ela precisa. Que ela precisa brincar, ela precisa estudar, ela precisa conviver com a família. Então, incorpore ela dentro dos processos e para que ela entenda que aquela mediunidade não é só aquilo que deve existir na vida dela, que tem que existir as outras coisas normais, né? Mas também ela sabe que ela não vai criar um conflito com aquilo, né? Agora, se estiver causando inconveniente, porque às vezes está causando inconveniente, né? A criança tem aquele terror noturno, sabe do terror noturno que a criança acorda? Aliás, ela não acorda, né? Ela abre o olho... gritando, berrando tal, e depois volta a dormir, aí é um caso de levar o centro espírita para a criança tomar passe e numa reunião mediúnica, o nomezinho dela ser levado, para que os espíritos que possam estar no entorno dela causando o inconveniente sejam esclarecidos. E tem outro problema. A criança é pequena, fisicamente, mas o espírito não, né? Exatamente. E nós já fizemos vários socorros para crianças e temos os mais variados sintomas, né? De criança que não comia nada, criança que não dormia dia e noite, criança que só chorava. Então nós sempre fizemos. E lá no Pau de Tarso, nós temos o trabalho de evangelização, mas dentro da evangelização existe o socorro que eles fazem espiritualmente, que é justamente para cuidar dessas crianças com essas dificuldades, né? Isso, no Divino Mestre também. Também, então, né? Num horário próximo das reuniões de evangelização, os nomezinhos daquelas crianças que apresentam essas dificuldades, né, são levados para que sejam tratados os espíritos que possam estar incomodando. Mas é preciso observar como os pais estão lidando com essa criança no seu dia a dia dentro do lar. Não pode colocar a criança em choque, né, em conflito. É por isso que lá no Pó de Tarso, não sei se outras casas tem a escola de pais. Que é justamente, não é só a criança, colocar a criança no centro espírita e ir embora para casa e voltar na hora que terminar o trabalho. Não, eles têm um trabalho também para orientação, para que ele possa lidar com seus filhos se tiver dificuldade. Fantástico, isso é importante, muito bom. A Ami também tem esse trabalho, viu, Rui? Escola de Pais aos sábados. O Alexandre, a Estela e a Liane mandam um abraço para você. Igualmente. Um abração para o Rui. Que é o da Vanguarda. E depois eu vou falar a aniversariante, que é a mãe dele. Legal. A outra pergunta aí pra gente ir pro A Fabiana Kraus, ô Luiz, tem uma pergunta para você. Poderia falar sobre a prática da mediunidade fora dos centros espíritas? A gente é médium o tempo todo, né? Quem é médium não é médium só naquelas duas horinhas da reunião mediúnica, né? O médium é o médium o tempo todo. Agora, é meio esquisito você dar passividades ostensivas fora da casa espírita, né? Porque as pessoas podem não entender. Por exemplo, seu horário de trabalho, você até pode vir a ser demitido, né? Se você ficar utilizando desse recurso fora da casa espírita. Então, é ideal você estudar a prática mediúnica, educar a sua prática mediúnica para que ela não seja inconveniente para você fora da casa espírita. Agora, que você vai ser médium o tempo todo, você vai perceber os espíritos, você vai ter intuição, você às vezes vai ter algumas outras mediunidades, como a audição, né, e etc. E aí você, então, precisa ter uma postura para lidar com isso de forma tranquila, pacífica, sem ficar causando um transtorno no seu dia a dia com seus familiares, com as pessoas do seu convívio. Sim. Eu fui criado, desde criança, indo em sessão espírita em casa. Então, minha tia falava, essa semana aqui é na casa do meu irmão. A outra semana é na casa... Então, a gente ia nessas casas. Só que a gente percebia que a mediunidade era muito arcaica, as incorporações, as passividades. E eu tenho uma amiga nossa que trabalhava aí com a gente aí na Seara Espírita Bezerra de Menezes. Ela dizia, uma vez nós fomos chamados para fazer um atendimento na casa de uma pessoa. Chegou lá, veio uma entidade e falou, olha, vocês vieram aqui, é como aquele médico que ia fazer a visita, ele ia com a maletinha. Uhum. Com estetoscópio, com a baixa língua, aquela coisa toda. Só que o caso dele não é dessa maletinha, o caso dele é de hospital. E o melhor hospital para as doenças espirituais é no centro espírita. Exatamente. O que eu entendi da Fabiana Kraus é justamente sobre fazer trabalho espiritual em residências, em locais impróprios. Isso okay. Que eu entendi. Se for isso, reuniões mediúnicas em casa, né? Não é o local mais apropriado para isso. Porque a casa espírita, ela é um centro, por isso que chama centro, é um centro onde a espiritualidade prepara o local. Ela cria situações lá no mundo espiritual onde aquele local fica preparado para suprir ali as reuniões mediúnicas. O nosso lar é onde a gente habita, ele tem outras... outros objetivos, onde você às vezes até discute com os outros familiares, você precisa estudar, você precisa trabalhar ali as questões domésticas, não é? Então ela tem outros objetivos. Então não é o ideal, mas ele é, já foi muito utilizado isso no passado. Inclusive o Divino Mestre ele começou lá em 1938, 39, quando foi fundado. Mas no, nos anos anteriores ele era numa garagem de uma casa ali na Coronel Monteiro. Porque a pessoa precisava cuidar da filha, que tinha aquela doença que vinha, o pessoal vinha para cá, como é que chamava? Tuberculose. Tuberculose. Ele precisava cuidar da filha e não tinha onde, não tinha casa espírita que ele fosse, então ele dava o passe, o pessoal ia lá dar passe para a filha, ele fazia o evangelho no lar e ali que começou. Aí aquele grupo fundou o Centro Espírita Divino Mestre e foi para a sede, onde temos até hoje. Mas não é o ideal ficar utilizando de reuniões mediúnicas ostensivas no lar. Mas contato com o mundo espiritual, isso não vai ter como ser. Até isso um evangelho no lar, né? Até para iniciar uma casa espírita em um lugar onde não tenha, né? Uhum. Casa espírita, aí sim, né? Existe exceção, mas não o trabalho mediúnico em si, né? Aliás, eu vou mandar um abraço para minha irmã Lúcia, lá de Paraguaçu, Minas Gerais, porque lá eles começaram uma casa espírita no, nas garagens também, fazendo evangelho no lar. Até que eles fizeram... se cotizaram para comprar tijolos, lá ganharam um terreno e ergueram uma casa espírita. Mas começou numa garagem. Uma, isso aí não tem problema. É que na realidade, isso aí, Eduardo, aí já deixa de ser fora do centro espírita, né? Uhum. Porque o centro espírita, no caso, estava sendo a garagem, né? É. Uhum. Então é o centro espírita ali. Quer dizer, a espiritualidade já preparou aquele lugar para ser o centro espírita. Não interessa, uhum, se está escrito que é centro espírita, né? Exatamente. É, o que você está querendo dizer mesmo é que a gente não deve ficar fazendo, uhum, da nossa casa um centro espírita, né? Uhum. É diferente. Agora, eu vou fundar um centro espírita, eu vou usar a minha garagem para ser. É, passa a ser um centro espírita aquilo ali, né? Uhum. É, não é uma casa espírita, é uma garagem espírita. Garagem espírita, exatamente. Né? Tá certo. Vamos pro aniversariante? Antes de ir no aniversariante, deixa eu só comentar aqui. Mônica Vasconcelos, ela manda bom dia a todos. Sou médio e trabalhadora na área da música espírita. E percebo o grande cuidado que temos que ter com a vaidade e o orgulho. Como o amigo Roberto Ferreira diz, né? Somos sempre instrumentos da espiritualidade. Roberto Ferreira, que é um médico que recebeu mais de 1.800 músicas da espiritualidade, né? Então é um grande compositor espírita, né? Já esteve conosco aqui. A Mônica também, Vasconcelos, depois a gente deixa os contatos aí, ou manda pra gente através do nosso WhatsApp. É só escrever aí, WhatsApp, vivenciaespirita.org/WhatsApp, aí você entra no nosso WhatsApp aí, ou pelo contato, manda o seu contato também, suas músicas, pra gente conhecer o seu trabalho também, Mônica. É muito legal. E a mediunidade na música também, né, Eduardo? Também é uma coisa que o Jorge também sempre tem um livro que chama Músicas Espirituais, Como Acontece, que eu recomendo vocês a lerem, né, Jorge? Exatamente. Vale muito a pena. Uhum. É um livro que os músicos espíritas gostam bastante, esse nosso livro aí, Músicas, que eu conto como que as músicas espirituais acontecem, né? Não só as que eu compus, mas também de outros artistas também, contando a história, como que aconteceu e que tipo de mediunidade foi usada ali para poder aquela música chegar. Exatamente. Vamos lá para os aniversariantes? Vamos. Vamos sim, só acertando aqui. O Rui saiu ali. Não, mas pode. Ele tá aparecendo aqui pra mim. Vamos lá. Parabéns pra você. Você mereceu renascer. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Que apoia o programa aí desde o início, né? Então a gente agradece aí o apoio da WS Festas e Embalagem, convidando vocês para conhecer as lojas aqui em São José e outras cidades que eles têm. Então vale a pena conhecer, tem bastante recurso aí de festas para vocês, principalmente vocês que estão fazendo aniversário, né? Preparar as festas aí de aniversário, vale a pena. Jorge? Oi, aniversário? Eu tenho aqui aniversariante lá do Paulo de Tarso. No dia 31 de janeiro, Gabriela Augusta da Cunha. Legal. É, só lembrando aqui também, aniversariante dia 28, quem fez aniversário ontem, né? Foi a Nailza e o Emanuel. É, que deu um querido festão. O Mané, lá de Conquista, e a Nailza, nossa Nailza aqui do Anjo Ismael. Dia 31, quem faz aniversário é Stalina, que é nosso ouvinte aqui, sempre tá. A dia 30 você pulou aí. Alexandre, dia 30 tem. Mandou mensagem pra gente? Dia 30 tem quem? Tem o Veríssimo Carlos, que foi a Tiraneca que enviou, que é o dirigente do grupo dela. Legal. Dia 4, o Fábio Serapião. Fábio, pai da Marcela. Faz aniversário dia 4. Diz que já tá reservada a rua lá no. A rua Uruval, lá no Jardim Santa Maria, vai ser fechada. Né, vamos botar no quarteirão dele, vai ter. A prefeitura vai fechar, que a festa lá é para todo mundo ir. Né? Aquela bala de coco lá. A bala vai ter bala de coco para todo mundo, a Fernanda tá fazendo já. Né? Dia 4. Dia 5, o seu Darcy, também outra festona lá na AME vai ter. Né? Também vai, nesse mês, esse começo de mês, a gente vai encher de comer salgadinho. Ó. Dia 5, o seu Darcy. Parece que ele vai fazer um churrasco pro pessoal. E dia 5 também, o Maurício Tomé. Também opa, vai ser outra festa. Vai estar aqui com a gente no próximo domingo. Esse vai trazer outra, salgadinho. Exatamente, vai ser outra festa. E dia 5 também quem faz é o Osmar Monai, nosso amigo Osmar Monai, que atualmente ele trabalha no Pequeno Tempo. Né? E já trabalhou aqui também. Né? Osmar? Não foi? Não, acho que não. Confundindo os não, Osmar. Osmar só foi convidado para vir no os programa Osmar. Só. Né? Não então é tô Osmar, confundindo Monai, os Osmar. Osvaldo? Osvaldo. Osvaldo. Então, o programa Vivência Espírita, desejo tudo de bom para vocês. Carlinhos, tem mais uma pessoa aí também, não tem? Acho que eu tinha, você já falou, e o Rodrigo também. Legal. Tá bom. Vamos lá, então. O sorteio a gente não vai fazer hoje, porque a gente não estava com o telefone, aí a gente acabou não sorteando. Mas a gente deixa para o próximo programa fazer o sorteio de vocês. E agora a gente entra com... Então, a hora da dica, né? Quando a gente escuta essa música, a gente convida aí o nosso entrevistado para poder falar aí uma dica ou deixar aí uma sugestão de livro ou de série ou de filme ou o que você gostaria de deixar aí de dica ou um livro que esteja lendo agora no momento que gostaria de indicar aos nossos ouvintes. Olha, de dica, a gente tem assistido, assisti recentemente o filme do Zé de Arigóia, achei fantástico, muito bom, e eu dou como dica vocês procurarem assistir esse filme. Em termos de mediunidade, ele é bem rico. Né? Sobre livros, para casa espírita, eu recomendaria que buscassem na FEB o livro Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. Ele tem várias dicas aqui bastante interessantes para quem for trabalhar a reunião mediúnica na casa espírita. Bacana, Eduardo. Boas dicas. E aí, Rodrigo, vamos encerrar? Vamos. Eu já vou mandar o link aqui para o pessoal do livro. Eu já, peraí que eu não estou aparecendo aqui, já deixo para vocês aqui também o link, um link patrocinado. A gente tem um apoio, a gente tem uma parceria com a Amazon. Todo link que a gente envia e vocês compram pela Amazon, a gente recebe um valor também para ajudar a manutenção da rádio. Então eu deixo aí para vocês aqui no vídeo. Já deixei o da Vida Triunfa e agora eu deixo para vocês esse livro que o Luiz nos passou aqui. Então nós vamos agradecendo a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado. Agradecendo a participação do Eduardo aqui em meu nome, daqui a pouco os outros se despedem também. Rui, semana que vem quem nós teremos? Semana aqui? Que vem é nosso querido amigo Maurício Tomé. E ele vai trazer salgadinho e bolo. Essa é a promessa dele. E o tema qual é do programa? O tema eu não tenho aqui, vou entrar em contato com ele. Aí que mora o perigo. É? Que pode ser aquele tema de episódios, né? De capítulos, né? Aquele episódio. Que demorou três domingos para ele terminar. Para terminar. Maurício, um grande abraço para você. Mas o culpado não é ele, não. O culpado somos nós. A gente fica enrolando ele aqui. Ele traz o negócio prontinho e a gente fica enrolando ele. Ah, não deu tempo, hein? Vamos fazer semana que vem. Só que nós estamos falando na ausência dele, né? Exatamente. Agora, domingo, não vamos falar isso na presença dele. Na presença dele, exatamente. Aí você fala. Maurício é grande amigo, grande São Paulino. Faz parte do grupo, faz parte do grupo, do programa. É. Por isso que a gente boa, pô. Ele é um dos fundadores aqui do grupo, né? Vamos lá, encerrando aqui com a mensagem Você Se Conhece, nosso livro aqui com a editora Dionísio. É, a nossa presente encarnação é sem dúvida a mais importante, pois é nela que temos a chance de nos conscientizarmos e corrigir nossas falhas pregressas e, consequentemente, nos prepararmos para vivermos encarnações futuras mais equilibradas e moralizadas. Paz e alegria em todos os corações. Até domingo que vem. Rui? Então, nós, até domingo que vem, nós vamos receber, então, nosso querido amigo Maurício Tomé, né? Porque quem não sabe, ele foi doador de grande parte desses móveis que nós temos aqui, foi o Maurício Tomé, né? Anonimamente, né? De todas as horas. É uma doação anônima. Isso, anônimo. É anônimo. É anônimo a doação, né? A doação era anônima, né? Nós auxiliava anonimamente. O pessoal não sabe, mas até o piso é elevado aqui, é de madeira também. Uhum. Ele doou de forma anônima. Pode ser o amigo do Rodrigo que mandou um telegrama para ele, né? É. Dizendo: chegarei segunda-feira de surpresa. Aí. É português? Eu não falei que era português, não. Falei que era amigo dele. Amigo dele. É, amigo dele. Mas era de Portugal. Não sei como é que era, não. Ele contou pra mim. Eu acho que não é de Sete Lagoas, não? Pode ser de Patamuté também, né? Meu Deus do céu. Então, agradecer aqui também a todos os ouvintes que entraram aqui comentando o resultado da enquete. Não, desculpa, Rui, não sei se você terminou aí. Não, já terminei já. E agradeço demais as pessoas que vibraram, que oraram no meu procedimento cirúrgico. Né? Está tudo bem, tudo tranquilo. Já tenho o resultado dos exames, está tudo positivo, tudo jóia, mas preciso continuar ainda. Tudo negativo, né? Está tudo negativo. Tudo negativo. Né? Tudo positivo. Se tiver positivo, já viu. Né? Os exames positivos. O médico me deixou meio apavorado, né? Mas, quer dizer... Meio apavorado. Depois você vê, né, que agora não é fácil, né? Você passar pelo procedimento cirúrgico, né? Eu tinha que fazer uma raspagem na minha bexiga e não foi fácil, não, viu? Eu acho que eu tive que tomar uns 40 litros de água para limpar a bexiga, né? Mas foi bom. Foi bom que tá tranquilo. Que bom, graças a Deus. E a gente agradece, então, aos nossos ouvintes, né? A gente pede aí para deixar um like, ainda dá tempo, deixar um like, compartilhar o vídeo, conhecer o nosso podcast. Então, entre no Spotify ou pelo Google Podcast ou pelo iTunes para poder seguir e receber a atualização dos programas. Todo domingo, quem perdeu, não escutou, recebe também o áudio lá no podcast. E a gente agradece aqui quem participou da enquete. A gente perguntou: você se considera médium? E 68 pessoas responderam, 68 votos. Desses 68, 66% disseram que sim, se considera médium. 19% disseram que não. E 15% talvez. Né? Então a gente tem a maioria dos nossos ouvintes aí se consideram médium e estão aí, já tem uma opinião bem formada. Né? E 19% diz que não. Né? Então talvez não considera a mediunidade desenvolvida. E 15% talvez. Né? Então aí fica aí as dicas do livro que o Luiz comentou aqui, de orientação à prática mediúnica, e também os cursos, né, nas casas espíritas para poder desenvolver a mediunidade, porque é uma faculdade, né, não é um dom. E a gente convida, então, para o próximo programa às 8 horas, passando aí para o Carlinhos, e agradece o Luiz também, sempre à disposição. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Luiz Eduardo Ribeiro, pela sua presença, nos discorrendo sobre o trabalho mediúnico, que foi maravilhoso, realmente. Os elogios aqui na rede de internet foi abençoada. Agradecemos a toda a família vivenciana que compartilharam conosco esse aprendizado de hoje, desejando um ótimo domingo com seu macarrão com frango, seu cardápio preferido, seu refrigerante, e que possamos estar no próximo domingo novamente aprendendo um pouco mais sobre o programa Vivência Espírita e as suas práticas mediúnicas. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Vou pedir para o Luiz Eduardo fazer as considerações finais e uma oração para nós. Luiz Eduardo, pode ser? Ok, legal. Bom, as considerações finais é primeiro o nosso agradecimento, porque é sempre bacana estar aqui com vocês na Rádio Vivência Espírita. Eu tenho muita satisfação de estar aqui com o meu amigo Rui, que nós já cruzamos aí os caminhos com ele como meu professor na ITEP, né? E todo o Jorge, o Carlinhos, o Rodrigo e todos os nossos amigos vivencianos, é um grande prazer estar com vocês. E com relação à mediunidade, gente, olha, a mediunidade, a gente deve cada vez mais tratá-la como algo normal. Quanto mais a gente conseguir tratá-la como algo normal, que merece, é claro, atenção, carinho, estudo, prática e tal, mais benefícios ela vai estar nos trazendo. Não é só na casa espírita, mas no nosso dia a dia, porque existe a mediunidade no dia a dia, né? Que é quando a gente entra em intercâmbio agradável, positivo com a espiritualidade. Ok? Então vamos lá, né? Vamos agora todos nós elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade que nos dá de levar através desse meio, dessas mídias, assuntos tão relevantes para a vida do Espírito encarnado, para a relação com os nossos irmãos, que são nada mais do que nós mesmos sem o corpo, para que possamos entender os objetivos espirituais de todos nós e assim empreendermos essa caminhada fantástica de crescimento espiritual, com as mãos estendidas em apoio, em auxílio àqueles que estão ao nosso lado, para que juntos possamos cada vez mais nos integrar ao Divino, ao nosso Criador. Por isso agradecemos muito. Que assim seja. Thank you.